Muito bem, vamos à 272ª sessão de Jornada de Sangue. Solta a vinheta. Caralho! Da porra! Isso que é sincronia! Porra. Bom, na última sessão, vocês estavam na masmorra de Ning. Praia quando eu chego. Putz, o Medabots, velho. Medabots! É assim que é Mas a gente não tá mais na masmorra. O Medabots, velho. Puta, é o Presto, velho. É o quê? O Presto. O Presto? Ah, tá cheio de easter eggs. Mesmo, mano. Bom, pra mim é o Medabots e o Presto. Tá cheio de easter eggs. O Medabee. Porque é verdade mesmo. É. Tem easter egg de monte nesse vídeo. Bom, você estava na masmorra de Nimbe, uma loucura de lugar, onde as portas eram bocas cheias de dentes. Quando você abria a porta, saía um tapete vermelho que, na verdade, era uma língua. Lugar bizarríssimo, no... onde vocês chegaram numa sala de teletransporte, foram jogados pro outro lado da masmorra, onde vocês caíram num ringue, onde Halflings monges enfrentaram vocês num combate, enquanto vocês tinham ao seu favor a torcida de Niel e um queijo. Quando vocês conseguiram derrotar o Halfling, a Niel foi abraçar vocês para comemorar, e o queijo foi oferecer a si próprio para vocês devorarem. Ele estava muito bom. Vocês comeram o queijo, ele estava muito bom. Depois vocês encontraram o Tarso, o rei dos dragões Lich de Arton. Ofereceram um sorvete para ele. Ele deixou vocês passarem enquanto ele tomava o sorvete. E no final vocês chegaram ao último salão da Masmorra de Nimbe, onde vocês encontraram ninguém menos do que Hit, a louca da ponte. Hit, a guardiã da ponte, com seu bonk bonk, preparado para espancar vocês. Cercado de pássaros do caos, que faziam com que todas as suas rolagens fossem invertidas. Quando vocês atingissem, na verdade vocês erravam. Quando vocês errassem, vocês na verdade atingiriam. Pois é. Ou seja, como vocês têm bônus muito altos, era impossível vocês errarem ela, logo era impossível vocês a acertarem. E como ela tinha bônus muito baixinho, era impossível ela errar, acertar vocês, logo era impossível ela errá-los. Né? Passei pra acertar um, ótimo. Com muita astúcia, o Murin usou uma habilidade que quando ele erra, ele acerta para desferir ataques contra ela. E assim ele usou o poder que ela roubou do Plo para criar um território no qual ela ditasse as regras. E a regra era que todos vocês teriam menos 50 nos seus ataques. Como vocês estavam na presença de Hit, que usa o metajogo o tempo todo, usar isso também foi permitido. E assim vocês conseguiram derrotar, enfim, a Hit, a louca da ponte. Depois que ela tomou umas bordoadas, ela falou, cansei, pode passar. Passa pela ponte. E aí vocês foram pro teto, onde estava o círculo de teletransporte, e de lá vocês se teletransportaram para a masmorra de Zaz, que é onde vocês estão nesse momento. Isso aqui já é uma coisa que me agrada muito, ó, essa criação aqui. Tô de boca. Nunca mais foi uma taverna quando cheguei. Nunca mais é uma taverna. Nunca, a época de tavernas já passou. Ainda tem 14 não tavernas pra você. Mano, o negócio estou do lado. Não tavernas ali, ó. Relaxa, tudo bom? O fofo parece um homúnculo. Você viu que fofo? Não, um homúnculo isso aqui. É um fofo. É uma gosminha. Aqui, ó, homúnculo. Não, é um homúnculo de lá. É esse aqui, ó. É uma gosminha. Isso, é um ranhozinho, o fofo. Ó, o homúnculo é o de lá. Não, pra mim isso aqui é um homúnculo. Mas não é. É o Kip, esse aqui. Esse aí é o Kip, é um homúnculo. O furúnculo. Também esse aqui é o... chama o... furúnculo. É o bengala. É o bengala. Kip de bengala? Vou tentar aqui, o Tiago. Colocaram ele aqui. Dragão. Que da hora. Tenta aqui, dragão. Vou treinar esse dragão. Ó, tem um Kilbonia. Kilbonia ficou muito louco. Bom. Vocês estão na masmorra de Zaz. Vocês saíram andando, seguindo a chave mágica que viu o caminho pra vocês. E vocês passaram no meio de uma fenda, de um abismo. Slark. Que era o corredor inicial por onde vocês iniciaram a jornada de vocês dentro dessa masmorra. E no alto vocês viram que tem uma ponte, uma passarela. que conecta duas regiões dessa masmorra. Vocês voaram até lá em cima, e aí a chave começou a apontar para o que, como vamos convencionar, ser o oeste, ou seja, para a esquerda. E rumaram nessa direção, certo? E chegaram até a sala subsequente, que foi onde a gente parou. Não. Capivara. Não. A gente já passou pela sala, já passou pelo corredor e estamos aqui no ponto de interrogação. Ponto de interrogação. É. Aqui. A gente está aqui. Caralho, que da hora. Não, vocês estão na segunda sala já. É. Que louco. Ok. Isso aqui é o Tarso. É. Beleza. Já tá vencendo a geração, gostei. Bom, o ambiente dessa masmorra como é que é? Paredes e teto de pedra, o chão vocês não sabem, mas tudo é pedra. E tem esculturas em alto e em baixo relevo, mostrando cenas de traição, de intriga, sacrifícios, serpentes por todos os lados. Tudo é pedra e cobra. Tudo é pedra e cobra. E o chão, vocês calculam que tem pelo menos uns 50 centímetros de altura de uma camada de serpentes rastejando umas sobre as outras. Puta, então vocês olham para o solo enquanto vocês flutuam e o solo está se movendo. E vocês calculam que tem uns 50 centímetros de serpentes ali. Snakes on the board. Cadê o Samuel Motherfucker Jackson? É. Eu invoco um negro. Ele vai saber se livrar dessas serpentes. Bom, enfim. Vocês avançaram e chegaram numa sala. O que, que era essa sala mesmo? Eu não lembro. Whatever. Mas vocês passaram por essa sala, não tinha portas, mas as portas eram portas secretas. E vocês descobriram onde elas estavam. E aí avançaram por um corredor e chegaram na sala seguinte. Na sala seguinte, alguma coisa vai acontecer. Isso aí que é uma masmorra? É. Tamanho dessa porra, velho. Né? Essa é de boa. Você mostrou a de NIMB pra ele? Não, a de NIMB tá aí. De Asgard. Bom. Ah, tá por aqui, mas é tipo o triplo dessa. E por ser cara de Nimbus, ela acaba se mexendo. Então tem algumas salas que você acha que é tipo o Harry Potter, né? É. Tá bom, onde tá agora? Em algum lugar. Foi pra Nimbus. Quando vocês entraram nesse lugar, imediatamente a Ciri se conectou com a Runa da Terra e mapeou o local para vocês. É esse mapa que vocês têm. Fora isso, vocês fizeram alguma outra ação quando chegaram nesse local? Abrindo. Eu acho que eu virei. Quem chegou. Eu acho agora que eu virei elemental para a gente flutuar, né? Porque a gente não queria pisar nas cobras. É, vocês estão na forma de elemental de magia. Tô achando que esses desenhos aí, tudo da época que eu já trabalhava na Etal, fazia os projetos aí. Aí sobrou e colocou aí pra nós, tipo, masmorra. Parece pra caralho os desenhos de AutoCAD que você fazia. Na real é dessa época mesmo, essa aventura é dessa época. É da masmorra de Valkyria mesmo, lá tem as masmorras. Na aventura. É tudo desenho de AutoCAD da Etal. Os projetos que não foi pra frente. A gente não sendo curado, alguma coisa assim, porque aqui eu me lembro de uma vez que tinha tomado sarrafo. Eu tinha te cuidado da última vez, né? Tô very de boa quanto a isso. Foi bem, a gente batalhou. Fala aí, 2.500 pontos de vida temporária. Tá, foi metade já, não foi? Temporária já foi. Quando rolou, já regenerou. Pelo menos eu tomei dano. Faz um ano, desde o ano passado. Nem lembro quanto eu tinha. Caralho. Eu estava com 1.200. Isso vai chegar isso na minha vida. Você comeu uma bolhazinha e você regenera a água. Mas daí eu lembro que ela fez isso. Que ah, é tá, você tava na sessão. É a minha. Tá. Mas quem tá no sol, você tem não sei. Minha água. Temperatura ambiente. E a panelinha aqui, ó, que tá na. Ó! Nossa! Tá quentinha. Nossa! Deixar o copo. Quer esquentar alguma coisa? Quer viciar um dado? Põe ele dentro. Bom. Esse lugar. Primeiro de tudo, vocês estão diante de uma porta. Certo? E essa porta, ela está fechada. Vocês não entraram na sala ainda, tanto é que eu não descrevi ela da última vez. Essa porta, tal qual, ó, o resto da decoração desse ambiente, né? Ela exibe figuras reptilianas, todas elas ofídicas, né? Tem presas gotejando veneno por todos os lugares nessa, na decoração dessa porta aí. Ela é uma porta alta, tá? Como os ambientes desse lugar, todos eles têm pé direito bem alto, certo? Simbolizando, né, representando a vocês que vocês estão, na verdade, num grande templo, tá? Vocês conseguem ver que à esquerda da porta existe algo que parece ser uma maçaneta. Vocês podem usar para tentar abrir essa porta. A gente vai abrir com mãos mágicas. Vai abrir com mãos mágicas. Vai atacar com vantagem hoje, então? Isso. Oh, delícia! Tem muito veneno aqui. Tem muito veneno? Tem a mão ali, a presa faz assim, ó. Ok. Não, teve um lugar que eu fui pôr a mão na parede e saiu uma presinha e fez assim. Se eu quiser. Eu falei, opa! É tipo uma múmia. Para abrir a porta, põe a mão aqui. Bom, seria você usa mãos mágicas na porta. Gira a maçaneta. E ela destranca. Você tenta forçar a porta pra dentro e você não consegue abrir. Eu puxo pra fora. Você puxa pra fora e você também não consegue abrir. Puxa pro lado. É, puxa pro lado. É os três jeitos. Pro lado, né? Ela não se move. Eu vou pra todas as direções. É a porta vascular. Pra baixo. É, mas a porta ela não se move devido ao peso. É muito pesado. Vocês vão ter que fazer força. Devido à quantidade incomensurável de serpentes que estão tanto dentro quanto fora da sala pra onde vocês querem ir. Posso resolver? Não, pode. Eu vou pegar na dentro da bolsa um cajado e vou reduzir a porta. Boa, garoto. Tá aberta já, é só reduzir. Ok. Quando você reduz a porta, ela diminui até desaparecer naquela massa de serpentes e sumir da vista de vocês. Vocês imaginam que pra todo sempre. Vocês olham pra dentro da sala adiante. Hã? Tem uma duração. Tem. Um minuto só. Um minuto só. Vocês olham pra dentro da sala adiante de vocês e vocês não conseguem ver nada lá pra dentro. Ô, retroja, não tô vendo nada. Nem pisando em nada, né? Quer pôr um pezinho na serpente pra ver se você enxerga? Eu já dei um chute nas quatro, pelo menos. Já que olha lá, lá está a biblioteca. Onde, Toff? Onde, Toff? Quem vai ser o primeiro a entrar aí? Vocês não conseguem enxergar lá dentro que tem uma névoa. Uma névoa verde escuro. Muito escuro, um verde musgo. Veneno, veneno. Bem... uma nuvem fétida flutuando dentro daquela sala. Você podia fazer um ventinho, né? Eu posso. Fazer um vento? É. Você não é o cara dos ventos? Mas vamos pensar o seguinte, e se essa sala for inteira fechada? Se eu ir... Não é, tem uma porta... É uma porta ou uma porta secreta? Tá, eu sei lá! Mas você sabe se a porta tá fechada ou aberta? Exato. Pode ser. Porque não tem, tem continuação. A porta, beleza, mas e aí? Se tiver tudo fechado e injetar ar, ele só vai trazer o veneno pra cá. É a vida. A vida, beleza, você respira tudo então. É o que a gente vai fazer se a gente entrar. Não, mas você vai entrar primeiro e respira todo o veneno. Usa o cajado, reduz alguém. O pulmão da pessoa fica menor, o envenenamento é menor. É mais rápido, né? É só uma frescinha, boom. Eu sei que eu sou imune a veneno, não cagaço. Todo mundo aqui é imune a veneno. Então, só que Zaz, ele é... É o rei é possível do veneno. Ele fazer um veneno que supere uma imunidade. Então, pode ser que você tá também, não. Então, né? Faz o vento, então. Faz o vento, velho. Vento? Ok. Só ele da porta. Vai trazer todo o veneno pra cá. Na pior das hipóteses, pega o vento e conduz ele pra outro lugar. Você faz o vento. Ele invade a sala, empurra toda aquela névoa de veneno que parece uma gosma sólida na direção de vocês. Todos vocês, uma salvaguarda de constituição. Eu não queria ser chato. É, não tô respirando. Não é respirável. Não tô respirando. É só por estar em contato. Ele vai queimar? Falei, quer ver? Qual eu acho que sim. 50, 50, 60, filho, no máximo. A CD desse veneno é só cinquentinha. Falei, só. Tem uma chance de passar. Eu só 50. Eu passo. Quem não passa? Eu passo. Se você não passar, esse era meu medo. E pode ser 20 natural. Aí, parceiro, pega uma cartinha aí. Ainda bem que foi hoje, hein? Foi 20 natural também. Se fosse semana passada, olha esse 20 natural, hein? Olha esse 20 semana passada, hein? Perigosíssimo. Você joga com vantagem ou sem vantagem? Eu é normal. Então, tá com vantagem. Vantagem? Vamos lá. Valeu. Tá procurar aqui, que difícil. 35. Ajudou, 8, foi pra 16. Nice. Mesmo assim, ela vai tomar rápido metade. 73. Ah, vou tomar dano, não passei. O meu deu 42, ainda assim. Contando com a luz do time e eu? Não, então deu 51. Ah, eu vou prender a respiração achando que, tipo. Não vai adiantar. Que, não. O personagem não sabe. Na verdade, deu 50 certinho. Ah, então, sua reação. Seu E1 ou DL7. Eu perdi a respiração. Deu 50, meu. Vira mesmo. Quanto? 50. 50 mesmo? Em cima. Você falou por quanto? Em cima? Eu já tirei 3 no dado. Eu nem olhei. Eu 3? Não tenho 13. Mas acho que ele deve ter uns 15 de bônus. Eu tenho 37 de bônus. Eu me fudendo. Não, é porque tem a Lisbeth, tem a... Eu acho que não tem nem 20 de bônus. Exatamente. Ah, que coisa, né? Mas eu já tô somando bônus totais já. Eu acho que com 20 eu não passava. Tem que tirar 20 passar. Eu tirei aí. Você, né? Eu não vou tocar. Não tem muita constituição. Tô com essa sorte. Eu vejo a névoa vindo, eu prendo a respiração. Mas se é proficiente, não tem? Vai resolver algo, mas... Mas tem muito bônus, né? Acho que vou ganhar uma dessas de arco novo. Por quê? Tá despencando. Ah, reclama então. Tá igual o nível de D&D? A parte do final tá descolando. Nossa, tá mesmo. A cola do final tá descolando. Por isso tá segurando aquela. Não colaram direito o livro. O primeira edição do nível de D&D saiu assim também. É. Reclama, mas reclama. Reclama porque eu pedi um mapa novo e me deram um mapa novo. Agora eu tenho dois mapas de neoprene. Mas tava ruim o seu? Nossa, tava horrível. Aí eles mandaram outra barulho. Eu nem perguntei porque eu não sei o que é neoprene, mas eu só falei, tá ruim, então beleza. É aquele papo emborrachadinho. Ah, sei. Parte de baixo do mousepad. É. Sei. Mousepad caro, bom. Playmat também. Isso. O barato é o quê? Aí ele... O barato é qualquer coisa que se desfarela. EVA. EVA é TNT. TNT. O cara funciona com o mousepad. Slime. Mousepad de R$2,00. Pronto. Isso é barato. Quem passou no teste? Eu vou aumentar a dificuldade dessa porra. Não, e aí, ó? Vai se fuder. Vou tirar um também, porque é um outro seu otário. A boca, rapaz. 4. 54 agora a dificuldade. Você quer começar a castar recurso? Não, ainda passo. Meu dá 54 certinho, por causa do meu 1 de bônus. Se meu cajado desce 5, mas dá 1, porque tá quebrado. Mano, eu podia arrumar essa bosta, hein? Essa bosta, cacete. Mas Dani saiu daqui pra arrumar? Mas eu não preciso sair daqui! Precisa. Quer um mecânico? Você quer que eu arrumo? Como que você arrumaria? É só me dar que eu arrumo. Mas, espera, é só pedir. Não, espera. Mas espera passar essa masmorra. Não, só parar esperar passar a masmorra. É só... porque é desastre. E daí? Vai arrumar o cajado, vai. Não é nada, não influencia. Será? Influencia não, louco. Droga, eu tô sentindo que o meu cajado não tá mais funcionando bem depois que ele foi entortado. Eu não consigo mais expandir a aura dele. Vou esperar sair daqui desse inferno pra poder conseguir corrigir ele. Você quer que eu arrumo? Como? Eu tenho habilidade suficiente pra arrumar um cajado. Sério? É. Eu crio itens hora que eu quiser, arrumar, pra falar a verdade. Se for de madeira, eu posso quebrá-lo. Mais fácil ainda. Espera só a gente sofrer o efeito do veneno, eu mexo pra você. É, eu falei. Alô? Eu só tenho mais 14. Ok. Aí, se tivesse. Quem passou 14, agora? Só os dois. Só os críticos. Quem passou, vocês estão debilitados. Sem contar os bônus ali. O movimento de vocês é reduzido pela metade. E vocês têm desvantagem nos testes baseados em destreza. E a CA de vocês é reduzida pela metade. Se vocês estão montando, vai acabar caindo. E sentem uma exaustão, um cansaço advindo desse veneno? Se a gente passou, tá isso? Quem falhou, tá? Por isso que eu tô falando, desmaiou! E no caso, entrou em coma. Eu não tenho o negócio da exaustão, não sinto meu corpo cansado. Por ela ter cortado o negócio lá da exaustão. Exaustão. Não sabe o conceito de exaustão. Então, Você ainda continua debilitado. Mas você não percebe. Não é exausto o termo. Uhum. Tá? É uma condição nova. Uhum. Exato. Já está criando novas condições para você. Isso aí. Mas você não sentindo só preconceito, você... Eu gostei que ele não mexe com números fixos, é metade. É metade. Pode ser 80, pode ser 200. Você sente uma letargia nos seus membros. Um soninho. Um soninho. Oh, né? Algo que anteriormente você associaria a cansaço, exaustão. Mas hoje não mais. Se ele tá sentindo soninho, aí tem ele como. Como é? O cara em coma. Como induzido. Sua CA é reduzida a zero. O cara teve um soninho por ter tirado o crítico no dado. Acertei. Deslocamento zero. Ou seja, a gente falhou. Tudo contra você é crítico, né? Porra, os que falharam. Vocês também estão debilitados. Ok. Uhum. Movimento metade. Desvantagem de testes baseados em destreza e CA metade. Uhum. Certo. Vocês também, vocês olham pra eles, vocês notam que surgem assim no rosto, nos braços deles, assim, umas manchas esverdeadas estranhas. São uns riscos. Não, deixa eu só confirmar, tá. Mesmo as pessoas sendo imune a veneno, mesmo, né? Mesmo as pessoas sendo imune a veneno. E eu só duas vezes. Tá. E eu tenho que tirar tudo também, mas primeiro dela. Já tirou. Não, vai, espera aí. Questão do meu campo. Ficam com essas marcas estranhas. É a minha runa do primórdio. E vocês sentem um mal-estar no corpo de vocês, como se vocês tivessem adquirido uma doença. Tá? Mesmo sendo imune a doença. Vocês sofrem menos 10 em todas as jogadas de ataque, testes de habilidade e testes de resistência. Agora até o final da vida. A segunda doença agora ficou fácil. Jeff, por eu estar tentando concentrado no campo. Tentando criar um campo de força, uma aura, por causa da runa do primórdio. Mesmo ela tem algum efeito, por mais que esteja ali... Deixa eu ver o que essa aura fazia mesmo. Mas vê se a condição tira a concentração, se não, acho que não. Mas sempre tá nisso? Sim, eu tô em treinamento, então sempre que eu tiver algum efeito, tá, vou entrar em fúria. Ah, tá, achei que ia explodir o mundo, porque faz tempo que tá concentrado nisso. Eu tô treinando em manter ela sempre ativa. Eu tô concentrada numa runa desde que a gente tava no inferno. Nossa! É que eu tô. A minha concentração em si é pra manter ela sempre ativa, pra evitar o que aconteceu no bagulho lá do. De. Como é que do. Do touro? Do touro. Não, a fortaleza. Calmir? Ah, entendi. A demônia foi o que fez. Como minha mente é fraca, eu tô tentando criar um bloqueio, hein? Tá, mente, do primórdio. Campo de magia. Não é magia, não vai funcionar nisso. CD 28, mais 2 por dia, até CD 38. Concentração contra as coisas. Desvantagem ou menos 5 já tiver desvantagem para manter outras concentrações. Se receber dano, você faz teste de concentração. Se você entrar em fúria, você ganha um nível de exaustão. E deve fazer teste de concentração todo turno para manter concentrado nisso. Se você falhar, você pode gastar uma exaustão para manter a concentração mesmo assim. Então não vai afetar nisso. Porque não é uma magia em si. Lembra que você tava fazendo um negócio pra evitar magias te afetarem, que você não tem resistência a isso. Beleza. Então vocês estão debilitados e doentes. Que delícia. Uma... E enjoados. Pensamento rápido. Se a gente continuar exposto a isso, vai piorar. Ou é tipo, afetou e aí depois... Não muda mais nada. Joga um teste de intuição ou medicina. Só você ter controlado o veneno. Deixa eu ver o que eu vou usar aqui. Era uma questão de lógica. Como assim controlar o veneno? Você tem ar, controla o veneno. Você isso consegue é controlar isso. O ar, você tem uma runa. Tá. Você vai comprimir ele tudo do lado. Não, 39. Não, não, pra Deus. Você consegue pegar o veneno tudo do lado. Tá, intuição 39, beleza. Tudo do lado da sala pra gente passar. Ah... Se vocês continuarem respirando isso, você também não tem? A condição que vocês estão passando agora, ela pode se agravar realmente. Não sei. Claro que tem. Eu não lembro bem. E você não sabe que outras condições podem advir desse veneno mais pra frente com o tempo. Tá. Porque você sabe que um veneno, normalmente ele tem uma ação imediata e uma ação prolongada. Tá? Tá. E aí vem uma ânsia de vômito e você vomita seu bofe pra fora. Vocês que falharam no teste começam a vomitar. Vocês estão enjoados. Seu movimento é reduzido pela metade. E a única ação que vocês podem realizar nos seus turnos é vomitar. Mais nada? Mais beleza. Nada. Então meio que foda-se esse determinado movimento. Não, o movimento não é o problema é a ação. Não, eu queria fazer uma ação. Você tá fazendo, tá vomitando. Você tenta fazer alguma ação, você vai tentar fazer, invocar uma magia, fazer qualquer coisa, aí vem aquela lança de vômito e você dá aquela gorfada no chão. E vocês vão passando mal, o que, que vocês fazem? O que, que cura a veneno mal. Doença mesmo, que eu não lembro qual que é a magia? É... Morte e ressurreição. Olha, é uma ideia, mas... Tô preferindo não usar essa porque eu só tenho reencarnação e o pessoal fica meio putinho. Tem a de clérigo, acho que é terceiro nível, que remover maldição e remover doença. Isso, é isso mesmo. Eu vou usar no que tiver mais perto ali pra ver se funciona. Pode ser em mim. Pode ser em você. Que aí eu resolvo essa situação. Pode ser. Ok. Vou fazer no primeiro pra ver se... Remover maldição? Remover maldição remove envenenamento? Eu acho que sim, porque tem as duas magias. Se não me engano, a remover maldição é na soma. Confira, por favor. Deixa eu ver aqui, remove... Você tem as magias de clérigo, né? Tenho. É, então beleza. Mas eu acho que o Duda também tem. Essa porra para de tocar os negócios. Remover maldição? Terceiro nível, Brad? É. Cadê? Todas as maldições afetando uma criatura, o objeto termina. Seu objeto... Não, é só maldição mesmo. Só maldição? Só. O barato desligou? É, tem alguma que seja de doença? Tem uma que... Tem proteção contra o veneno. Mas segundo ela, nível. Mas ela não tira. A camisinha só tem, funciona antes. É, se um ou mais venenos estiver afetando o alvo, você neutraliza um veneno. Se tiver mais de um, é aleatório. Ok. Vou usar, eu tenho também, eu sou druida. Proteção contra veneno. Até funcionou depois, mas deixa o nome de homicídio, né? Depende de quanto tempo. Não, eu vou usar proteção contra veneno, então. Pra usar uma camisinha, acho que usar fora resolve. Mas proteção contra veneno não remove o veneno? Remove. Neutraliza um veneno. Se uma criatura, se ela estiver envenenada, você neutraliza o veneno. Se mais de um veneno estiver agindo no alvo, você neutraliza um veneno. Aleatório. É. É a primeira vez que a gente usa essa magia. Olha aí. A gente é imune. Não, mas é de segundo nível. Olhando as possibilidades do jogo ao máximo. Não sei, vamos tentar? O não eu já tenho, eu vou atrás da humilhação. Você quer ler ela? Que essa... Não? Vai ter que ter uma a mais aí no rolê, mano, senão... Ciro! Oi? Você vai jogar pra mim um teste de... É mesmo? Não sei. Vontade. Não tem vontade! Não tem debilitado. Faz vontade, Jeff. É isso aí. É isso aí. Criou debilitado, vai ter que criar vontade agora. Tem que criar, porque não tem. Aí, tem umas coisas que não fazem mais sentido nesse jogo. O quê? Você quer que eu rolo vontade? Eu rolo vontade. Não vontade é vontade. Carisma, não é? Sabedoria. Não é vontade. Sabedoria? Então vai, eu rolo sabedoria. Não é vontade. Então é o quê? Vontade de conjurador. Não faz o menor sentido ser um teste de conjurador. Mas é pra qual situação? Então, vai ser um teste de arcana. Ok. CD50. Teste de conjurador, você não ia passar no CD50, nem ferrando. Nem eu passaria. Passei. Passou? Ué, nossa, eu tenho 41 cara. De arcana. Sério? Não, sério? O congelador é tipo, é só o atributo. Não tem nem proficiência nem nada. 60. 60? 19 no dado. É. Será que eu acrescento um D6 pra ver se eu consigo? Mas faltou 10, né? Falta 10. Se quiser, deixa. Quanto mais ponteirão que você gastar, melhor pra nós. Tere, você faz a magia. No celeirinho. E aí você nota que alguma coisa impede você dessa magia funcionar com perfeição. É difícil pra você conjurar essa magia. É como se a sua concentração no momento da invocação ela fosse rompida. E aí você tem que empregar toda a sua atenção, focar nessa magia durante alguns segundos. Durante 6 segundos. Até ela de fato surtir efeito sobre o celeirinho. Depois que você mantém a concentração nessa magia sobre o celeirinho, é que você nota ela surtindo efeito finalmente. Okay. Você consegue conjurar a magia nela. Mas... Mas... Agora você pode rerolar o seu teste. Contra o veneno. Tá, foi 16. Com vantagem. Com vantagem. Ou mais 10 se você já tiver vantagem. Eu não tenho vantagem, eu aceitaria esse mais 10. Você não tem o... Rola com inspiração. Inspiração, caralho? Tenho. É que o mais 10 é melhor. É mais então, 10. Mas se você rolar com vantagem, você ganha mais 10. Então, vamos lá. Você tem inspiração? Tem. Tenho, vou pra 4, eu acho. Vou começar a distribuir minhas inspirações. Eu tô com 8, vou pra 7. Eu tenho uma magia aqui que chama Drenar Vitalidade. Eu conseguiria, ao invés de drenar a vitalidade da pessoa, 45. Drenar o veneno. Mais o 7, com 18 passou, 53. Como se fosse a dobra de sangue no avatar. Ganga de cor. Não faz muito sentido, né? É, usando ponto heróico. Porque eu ia tirar o veneno do corpo da não pessoa. Faz em vez de pegar vitalidade, eu pego o veneno. Não faz sentido. E restauração celular? Eliminaria? Aí essa você poderia gastar o ponto heróico pra fazer. Aí faz sentido. Eu deixa eu ver como que vai. Passou? Beleza, tá só debilitado. Só debilitado? Só debilitado. Então eu vou. Você sente aquele enjoo melhorando, passando. Né? Você. Volta a respirar um pouquinho melhor. Mas se sentindo meio zonzo, meio cansado, meio sonolento. Então eu vou usar o alho. Você conseguiria fazer alguma magia pra tirar a gente dessa condição? Primeiro eu quero tirar o veneno daqui. Se eu tirar tudo isso do seu corpo, você conseguiria tirar da gente? Eu consigo fazer isso com uma pessoa só. Ou eu faço em mim, mas eu não tenho recurso pra ajudar todo mundo. Eu faço em você, você ajuda todo mundo, ou faço na Cieira, no Brial, no Muro. Todo mundo também, então. Não, eu consigo fazer em um só. Não, essa é uma das poucas magias que eu não tenho acesso. E se eu, partilhasse com você essa magia, será que você conseguiria com seu poder divino fazer em todo mundo? Sim, mas é que é uma magia conhecida somente por clérigos, eu não sei se você teria acesso. Que magia que é? É palavra de poder cura. Que é de nono nível. O desejo vai ser até oitavo. Mas você por seu nível. É, palavra de poder cura nem eu tenho. Então, eu consigo fazer uma coisa muito mais forte que isso. Eu consigo restaurar o seu corpo inteiro. Como se ele fosse nuvem e folha. Sim, mas eu acho que esse efeito eu não consigo replicar. Porque ela é. Mesmo se eu te ensinar? Não com esse curto espaço de tempo. É que eu acho que não posso fazer compreensão, né? Tá, então eu vou tentar. É verdade, vou tentar fazer o máximo, então faz o seguinte, então. Eu vou tentar usar meu poder máximo pra curar todo mundo. Vocês conseguem fechar essa porta pra gente não inalar, a gente dar a volta pro outro lugar? Não dá pra dar a volta pro outro lugar. Eu vou tentar levar o veneno pra outro lugar. Você consegue recolher o veneno naquele tubinho seu, se todo esse veneno condensar ele numa massa, ou talvez o seu bichinho. Dá pra gente condensar o veneno. Faz o seguinte, deixa eu testar uma situação que a gente mantém o veneno longe. Só é, eu deixo testar uma coisinha que se funciona. Eu vou então só usar o anel pra sair do alcance do veneno. E eu quero fazer um portal arcano, ligando lá na porta, fechando a porta e levando ele lá pra baixo. Pra tipo pegar o fluxo do veneno e ele ser teleportado lá pra baixo. Lá pra debaixo da passarela. Isso. Você mostrou a passarela pra galera? Peraí, passarela. Mostra, explica como esse, é. Esse negócio é assim, a gente começou aqui. Certo. Aí a gente veio aqui, que passa por baixo, ao invés de a gente ir por lá, a gente subiu aqui pra passarela e vem pra cá. Entendi. Então o bagulho então, tem vários. Isso, tem vários andares. Dois tá andares. Sempre flutuando, levitando. Né? Certo, Celerim. Flutuando pra não ter no chão. Com a corrente de ar, o veneno ele tá vindo na direção de vocês. Então você se afasta um pouco, abre o portal. O veneno ele começa a penetrar no portal ali. E vai lá pra baixo. E aí você abre a outra ponta do portal lá embaixo. E ele começa a fluir lá pra baixo. Me esclareça uma coisa. Não, me esclareça não. Esquece. Não é aplicada nessa situação. Eu tô aproveitando o fluxo que o Grel criou de vento. Esqueci uma coisa. Não, tá certo, tá bom. É válido. Vai ser assim agora. Tá. O veneno ele vai indo, ele vai escoando, impulsionado pelo vento que o Griel mandou à frente. Até que o veneno ele é completamente carregado pra fora dali. Posso tentar fazer uma ação antes? Pode. Eu queria tentar pegar um pouquinho do veneno assim, ó. Só um pouquinho. Só um pouquinho. É a Lisbeth que quer, né? Ela que gosta de veneno. Não, porque eu quero usar as runas pra analisar e tentar criar um antídoto. Pra gente poder ingerir, porque... De que forma que você vai pegar esse veneno? Com ventinho. Com ventinho. Manipulando ventinho, Celso. Ok. Pra ficar bem pequenininha assim, ó. Se você assiste não... Avatar, vira essa porra. Agora. Exato. Se você quis assistir, você quis agora assistir, vai aguentar. Tá. Ok. Agora vai ser a lenda de Korra também. Já que assistiu a lenda de Aang, agora vai pra lenda de Korra. Exato. Onde tem as vertentes do. E aí tem a continuação que é a lenda de Korra, que a polícia vem aí. Meu Deus do céu. Uma academia de polícia e vai. Uma academia de polícia. Bons filmes. Certo. Você consegue fazer isso. Pega sua amostrinha de pega veneno. Minha amostrinha. É, se, pelo menos impede, separa uma massa de é, pequenininha, de veneno, um pouquinho. Enquanto o vento produzido pelo Griel vai levando o veneno através do portal criado pelo seu. Aí eu vou analisar ali com Prime e Vida pra mim tentar entender e extrair um antídoto dali. Certo. Você tá analisando o veneno. Murin e Griel, não. Vomitando? É, vomitando. Vomitando, os dois. Vomitando até o Selenin concentrado ali, mantendo o portal aberto, vendo o veneno agora passar. Agora você pode tentar coisar o alguém. Você tá fazendo o quê, Toph? Quero tentar concentrar meu poder pra usar a minha restauração molecular em área. E como que eu faria isso? Ela é individual. Eu conseguiria usar em uma pessoa, mas eu quero usar no grupo. Muito geral isso. Então, mas assim, um ponto heróico pra cada membro. Não. O que você faz em que você transforma em área. Em área. Você target e você põe em área. Eu me concentro, eu abro meu olho, meu campo de visão e vou enxergar a trama do pessoal. Certo. É, vou pegar a trama... Hã? Só um segundo que eu vou cortar a sua ação. Tá. Ah, vá. Que explodiu? Não, eu tava só esperando eu abrir o olho. Explodiu. Ah, você abriu o olho, né? Eu acredito eu. Por isso que eu vim perguntando o caminho inteiro. Mas vai ter alguma coisa diferente? Vai ter alguma coisa diferente? Mas uma desastre? É, o seu homem é desastre, né? É, o seu homem é desastre. Tá lá comigo. Toph. Oi. Quando você tira sua bandana, pensando em fazer isso que você vai fazer, você olha e você vê a desgraça anunciada. Vindo na sua direção, velocidade estonteante. E já... atingindo você e seus companheiros que estão próximos, você vê o restante que sobrou da nuvem de veneno vindo na direção de você. Só que você nota que não é uma nuvem pura e simplesmente de veneno. É como se uma massa do veneno se solidificasse ou liquefazesse, flutuando como se fosse uma água viva no mar. Só que uma água viva de podridão vem e atinge você em cheio. Quando você olha essa criatura, você fica na dúvida se ela é uma massa amorfa, como um limo, como um cubo gelatinoso, um bolor negro, né? Ou se é um outro tipo de criatura. E quando ela te atinge, você sente que, na verdade, é uma outra categoria de criatura que vocês conhecem bem. Você está sendo atingida por um elemental de veneno. Que da hora. Eu não diria isso se fosse você, mas tudo bem. Da hora pra caralho. Puta, sabe o que me... Nossa, malandro. O que me bateu na cabeça agora? Parece uma uva. Parece uma uva. Coração da Shardalon. Sim, coração da Shardalon. Caralho. Toph, quando ela te atinge, você sente o poder do veneno penetrando em você. E você sente um arrepio percorrendo a sua coluna de baixo a cima. Porque é algo pior do que isso. Você sente um poder que você está perscrutando o tempo todo, atenta contra esse poder. O grande inimigo está presente aí. Você sente o poder do nada tocando e corrompendo a sua essência. É um elemental do veneno entrópico. Sério? Sério. Ele corrói tudo, né? Até a realidade. Só uma coisa. Os ataques em mim são com desvantagem em porcentagem. Beleza, só uma coisa, não preciso jogar dados. Beleza. Vocês é que jogam. Como assim isso, jogo? A Fênix de Cacobra que atrai nós. É tipo um ataque em área, isso. É tipo um enxame. E a gente joga se eu passar na área de vocês, eu já atingo vocês. É enxame? Você é joga, porque um eu... Ataque em área é... É bom? O Moore e é o Grito, eu só aceito. É bom pra caramba. Eu só preciso entrar no espaço de vocês aceita, e vocês né? sofrem os efeitos. Eu posso considerar então cada molécula como um indivíduo único? Minha ação bônus, 20 mil assim. Ataques. E então, pra gente aí. O que que eu tomo? Não. Um enxame é como um olifante. Ainda conta como um. Você bate duas vezes, né? Nem no vizinho só. Quatro, né? O vizinho sendo um de nós. É. Depende, se a gente é inimigo. Bom. Quem tá próximo da Toph? Todo mundo, né? Acredito eu. Todo mundo? Tá no corredor, não, filho. Acredito eu. Não sei quem tá à disposição do pessoal. Quão próximo você diria? Nesse corredor, cada quanto cabe eu... 4 metros e meio? Dá pra separar. 9 metros, todo mundo. 1 metro e meio? Ninguém. Não, seria 6 metros. Acho que todo mundo. Mas... Não. Fica 2, 2 e 1? Ali na não porta, teria o corredor? Né? Ó. 6 metros no tipo... máximo, um ou 2 perto. Pô, ninguém entrou na sala, todo mundo tá no corredor, né? É. Por isso que eu tô falando no corredor. Porque daí teria, tipo, um... Eu ia meio falar. Que alternado. Essa aqui, né? Essa aqui. Mas o corredor é grande, tem dois lados pra sair. Ia atrapalhar o movimento de ataque. Então, mas... Eu ia falar que a minha disposição é não, é extenso. Não tem como a gente ficar preso nele. Não, preso não. Sim. Então pra mim, tanto faz a posição que eu tô. Acho que de um a três. Aqui. Mas pra mim é importante. É, um ou dois ficariam perto. Todo mundo não. Mas se ele vai passar por todo mundo, independente de onde eu tiver, se é o raio dele é de 6 metros, acho que pega. Você lembra muita coisa, cara. Se ele tiver assim... Talvez assim ele esteja longe. Acho que foi... Eu e o Grial tem que estar um pouco mais perto porque a gente precisava ver a porta. A Toph não precisava estar olhando pra porta, nem o muro. Engraçadinho. Você não interagiu com a porta. Você e a gente dentro da sala? Não, vocês estão no corredor, né? É, inclusive todo mundo já morreu. A gente tá provavelmente então, a gente tá alternado. Praticamente aqui. Perto, é. É, praticamente perto, exato. Pô, tá aqui, ó. Se aqui vai ser aqui, um que vai estar distante, aqui, né? Ou tá um do lado. Depende, do outro. É quanto até a curva? Até a curva é pertinho. Não tá pertinho. É. Porque eu não posso estar na curva, porque eu tenho que estar vendo a porta. Ah, tá, aqui é a sala e aqui é a mas porta. Mas ao mesmo tempo eu tenho que estar vendo lá embaixo, então eu tenho que estar bem no tá ponto bem da curva. Divisa, é. Aí. Tá, isso aqui é a porta secreta, não é a porta... Olha a curva aí, ó. Não, é uma porta normal. A curva aí? Então pegou todo mundo, eu acho. Então. Uma. Tá aqui. É porque eu tô bem aqui. Aqui, ó. Tem que tomar menos todas as direções. Isso aqui já é a porta secreta que a gente escolheu pra entrar. Isso não, é. Não. Da sala. A gente tá aqui fora. A gente vai entrar nessa sala. Ah, tá. Aqui é a sala. Inclusive, é isso aí. Aí é a sala. Eu tô tentando entender. É, assim, a Toph tava curando alguém. E a porta de saída da sala, agora vocês conseguem perceber. Ela está aqui. O que isso aqui tá aqui? Porém, é uma porta que está fechada. Pode colocar ela atrás lá, porque o bicho me viu, né? Mas o bicho não saiu de dentro? Saiu e atingiu vocês. Ah, sim. Mas ele está atrás do celeiro. Ele está no mesmo espaço que vocês agora. Entendeu? Só atrás do celeiro, para ele poder me ver. É aí. Para ele poder me ver, entendeu? Não. Ele está vindo daqui. Então, ele está vindo daqui e está me vendo lá. Entendeu? Ele me viu. Ele vai passar por todo mundo. Uhum. Então, ele vai envenenar todo mundo. Mas aí. Aliás, não, coloca na frente. É isso que dá pra fazer. Mas você estaria aqui na frente? Põe ele na minha frente e põe eu aqui. Como se eu estivesse aqui e ele aqui. Pronto. Sim, estaria. Boa. A maioria das vezes pra mim eu seria mais o Wush, porque eu teria o menos. Tipo, seria mais, menos ativo aí. Quebrar o galho. Pra abrir porta por questão de magia. É, assim. Que é, eu assim. Um pouquinho ele... menor. Um pouquinho menor? Então aí os três se lascaram. Para quebrar o galho, na verdade. Ah, isso aqui que dá perfeitinho. A gente vai ganhar esses pontos heróis? Não. Tira os olhos. Tem feito. Tá opa! Eu aprendi com alguém. Esse daqui era um dela, né? Tudo pretinho. Ah, agora sim. Esse é o bicho. Então é 4 metros e meio. Então, um pote gelatinoso de veneno. O vigor. Vigor de veneno. O vigor. É o tira vigor. É o tira vigor. É mais vigor. Esse daqui é a mostarda vigor, né? Que estraga, que é uma beleza. Bom. É um aquele molho de ervas finas de vigor. O molho de vigor verde. Caseira. Da vigor. Ok, quem tem imunidade a dano de veneno? Dos três a dano de veneno não. Não, quem tem imunidade a dano de veneno? A dano não. Isso regride pra resistência. Ah não, eu tenho agora. Agora eu tenho. Quem tem resistência a dano de veneno? Não, que ela não dá imunidade, é só se for magia. Quem tem resistência a dano de veneno se fudeu, não tem mais. Depende, se for ataque mágico, ataque de elemental você ainda toma. Se for um ataque, se for uma magia não. Se for condição da magia não. Não, mas falando, por exemplo, se fosse uma flecha em você, uma flecha de veneno, atingiria. Agora como é magia, que é uma armadura suga. Nesse caso então, por ser um ser... Eu acho que não. Não. Nossa, os dados avançam duas categorias. Por serem trópico. D12? É 2D8 ou 2D10? 2D10, né? Nossa. Acho que eu vou rolar isso no aplicativo, né? Tem a folha. Tem a folha! É, vou rolar na folha. Boa ideia. Vai tirar 2. Boa ideia, vamos rolar na folha. Tirar 1. 10% de dano só. Vamos rolar na folha, então. Vamos ver quantos por cento. Que vão ser 24 de 10. 80%. 24 de 10? 24 de 10. 192 pontos de dano. 192 pontos de dano de veneno. Aí quem tem só resistência não faz nada, né? Toma... Quem tem resistência toma inteiro. Uhum. Quem tem imunidade, toma metade. Devolve meu cajado. Ele te dá... Não, pra eu descrever. E vocês ganham um nível de exaustão. Ah, é? Eu podia ter uma caneta na mão, eu não sabia de quem que era. E vocês ganham um nível de exaustão. Boa, Toff. 196? 2. 192. Ah, deu uma coisa boa, TG. Você não tem exaustão. Não tem exaustão. Opa, esquece. Quase nem vida também. Esquece. O elemental ignora imunidade e veneno. Força, então é 196 mesmo pra todo mundo. 2! 2. 6 é o reduzido. 2 pontos de dano de veneno pra todo mundo. 2, 2 tá de boa. 192 pontos de dano. Eu tô vomitando, tô nem aí pro elemental, mano. Tô aqui vomitando. Né? Não, mas foi só os 3 ali, né? Eu sim. Tô com a... Mas nem viu o bagulho que eu tô indo pra baixo vomitando. E? Tô moendo as cobras aqui. Essa porra é entrópica. 192? Isso. 192. Tô fazendo as cobras brigar entre elas, porque coisa nela. 90 e... 8? Tira 200 ou soma 8? 86. Mas você dá uma metade? Não, ele ignora tudo. Não, é sempre não dando no obliterante. Não, mas tá no máximo. Tira 200 e soma 8. Você quer o quê? Você quer ver com quanto você vai ficar? Não é dano elemental. Já envenenou nós, ele quer tirar a vida máxima. 94. Tô bem. Você tá só com 94? Mas cadê a sua vida? Eu só tenho 290. Eu não sabia tudo igual vocês, não. Vocês, mas essa é a vida média mesmo, era pra gente ter 300 e pouco de vida. Vocês precisam aumentar as suas coisas aí, gente. Tô precisando da vitamina C. É. Você tem uma boa alguma coisa que posso aumentar? Eu não tenho, você viu? A hora que você upar, upa a constituição. É o clone, é gente. Upa umas 5 vezes. Vai, o clone vem com a metade da vida. Tá nerfado. Vem nerfado, Tabir. Vai aumentando. Entende. Essa massa borbulhante, 40, né? Gotejante, 40. Fétida, vem, envolve vocês. Vocês ficam ali no meio daquele... Aquela mistura de gás líquido que sufoca e ao mesmo tempo queima e corrói vocês. Você sente o veneno penetrar em seus corpos, tirar sua vitalidade e a sua disposição. E vamos jogar a iniciativa agora. Não, deixa eu fazer a minha ação, eu tava preparando, né? Vamos fazer a sua ação então. Eu gastei meu ponto que eu já te dei, inclusive. E aí eu vou fazer a restauração molecular em área. Ok. Então todo mundo tá zerado. Do que sorte, hein? As condições vão embora, então. Maldito seja. Agora sim, iniciativa. Quem vai tirar o 20? Bateu no bichinho aí. Bosta. Vou gastar aqui e vou rerolar já. Ok. 29, meu. 32, qual? Minha folhinha. 42. Cadê? Cadê? Não. 42, Griel. 39 da Ciere. 29 da Ciere. A Ciere é a que menos tem iniciativa aqui, acho. 32 da Toff. Tem mais que O que o debilitado dava mesmo? O debilitado foi embora, né? O Toff curou de todo mundo. Ah, porque eu já ia jogar com desvantagem aqui. Não, o Toff curou de todo mundo. O meu deu 53. 53 do Celerinho. Morin? 38 do Morin. E vou jogar pro meu bichinho. Ô, só, dá desvantagem pra iniciativa dessa porra aí, né? Com certeza ele não fica encantado. É, é encantado, é. Se ele é obliterante, né? Não, ele é um elemental. Vai de conta que ele é mundo. Ele não tem mente. Aí sim. Alguém vai passar aqui uma muralha prismática ou coisa assim em volta dele? Acho que agora é um pouco tarde. Eu acho que fica bom. Pensou não ter uma ideia do que você dá pra prender ele no rolê mesmo. Não, dá pra prender, é que agora ele tá englobando vocês, né? Dá pra prender vocês. Só mais 18. Não, pode prender, né? Só teleporta pra fora. 14 com 18, 32. Mas isso é você que tem as muralhas aí. Tô junto com a Toff. Inclusive você tem um pergaminho disso. Eu vou fazer o que com o pergaminho? Vou gastar um ponto heróico aqui. Eu te ensinei a ler o pergaminho. Tá aí, Brian. Adicionar um D6 à minha iniciativa. Tá aí, Brian. Vai tirar um D6? Adicionar um D6 à minha iniciativa. Vou fazer assim no pergaminho. Pronto. 4, 36 da minha iniciativa. Mudou nada, né? Mudou sim, agora sim. Ele tava junto com ela. Roubado. Certo, Celerim, você. Eu poderia atacar esse bicho. Tá, eu não vou pôr fogo a mim, já aprendi essa missão. Fogo e veneno acho que não dá muito certo. Será? Não vai explodir vocês, amigo? Não tem problema. Não, eu vou com o Griel. Fogo explode! Cria uma muralha, Celerim, em volta da gente, depois a gente sai. Vou fazer o bagulho pegar fogo, veneno. Quanto aí tem de altura? De altura? Uns 4 metros de altura. Ele é praticamente uma esfera. Eu vou ver se a minha esfera é esse tamanho também. Os 30 metros a mais. Não tenho. Tem sim! Herói! Alguém joga um D6, por favor. Um D6 aleatório? Dois. Tá, é 3 metros o que dá pra fazer. Se você estender ela, vai ficar fora pra 6. Acho que estender aumenta a distância, não aumenta a área de ação. Sim, céu, aumenta. Eu consigo fazer isso com 30 metros a mais? Você estender a magia ou jogar ela no nível superior pra poder aumentar não, a então essa área. Não tem. Mas se você usar ponto heróico, sim. Sede. Você é um deus, velho. Ah, eu também tô. Você não pegaria um pouquinho pra mim, meu bem? É, vamos ver se vai ser essa, se tem outra que é menor. Qualquer um que não foi usado ainda. Pega o elemental de veneno. Não. Tá vendo a de força? Moral de força? Moral de energia? Você consegue fazer aí usar o modelo magia, você consegue deixar ela esférica. Não, a esférica então, a esférica fica 3 metros. Mas você não precisa metros. Então, mas é que tá, você não precisa fazer necessariamente uma esférica ou um cubo, você fazer duas paredes. Porque em cima e embaixo fechado, não é? Não, é alto pra porra. É uns 3 metros. Não, é mais até. O bicho tem 4 metros. É. Eu acho que é tipo uns 10 metros pra direita. É só você usar nível superior poder aumentar, só isso. Sim. Não, é que eu tava vendo se tinha alguma outra muralha que funcionava, mas tipo gelo ou pedra, acho que ainda vai destruir. Sim, bem possível. Tem uma outra mais pra frente que é a esfera... Então não é? Esfera residente de aqui? Acho que é. Tem a... Essa é legal. Tem aquela do Mega Man lá, mas não sei se funciona também. Ninguém ataca ele, mas ele não ataca ninguém. Do Mega Man se chama Comaplasma. aquela de engrenagens. Você lembra? Várias engrenagens. Ela tinha vida, essa esfera? Essa muralha? Mas que não vai funcionar porque não é gás, né? É uma magia. Ele não é, é gás, ele é uma cobra. Não é uma invocação de criatura. Não, mas tipo, as muralhas têm vida. Pra você quebrar elas. Entendi, entendi. Ixi, não lembro. Mas acho que vai ter que ser... Acho que não. Acho que eu vou fazer mesmo a muralha de força, né? E vou gastar um pontinho heróico pra dobrar o tamanho dela. Dá pra sair com o teleporte? Dá. Não. Dá sim. Passo das duas, você sai. É o bagulho mais fácil sair da muralha. Nossa, o Pocinho espera a gente sair primeiro, né? Porque senão você vai prender nós lá dentro com ele. Vai. É porque se você for ver, nada é que precise de visual passa, né? Magia não passa no visual. Ah não, esse dá, é o outro que não dá, é o cubo de força que não dá pra sair. Cubo de força, tu tava falando isso. É, mas cubo de força é pequenininho. Cubo de força você não faz, não, sua magia não faz nada, você não sai. Sim, eu tenho, só que é pequenininho, não dá pra fazer aqui. Oh, então fazer isso era... Obrigado por essa informação. Todos os monstros vão ter cubo de força amplificado a partir de agora. Tá te tomando. Eu vou fazer então isso. A muralha de energia. Cadê meu pontinho lá? Não vão ser cubos de forças. Cubos de força comuns. Vão ser os cubos de força de Rubik. Tinha 4 aqui, então 2 são meus. É. Eu sou traidor, você sou traidor? Obrigado por me deixar sozinho. Toma aqui, ó, Jeff. Joga aí. Pra deixar na 6 metros. Ok. Muralha de força? Isso. Fica pra cá, amor. Vai. Dá um passo de ajuste aí. Um passo de ajuste. Vai fechar mais lá, junto com o bagulho. Vai enclausurar a gente. Fez uma redoma ou fez uma. Um redoma. Redoma? É, pra fechar a gente. Ok. Tanto em cima quanto embaixo. É. Upside down. É. Ok. Ação lendária do bicho, ele ataca de novo. Tô brincando. Ok, que mais, Celerinho? Agora eu não posso fazer mais nada, né? Tá todo mundo preso. Anda! Teleporta pra cá já. É um teleporte de dois, né? Eu vou voar. Não, por cima. Vou voar e entrar na sala. Voar. Subir. É, vai tudo no meu movimento? Eu só quero derrubar um de vocês, só que eu preciso. O Grial tá com 90 de vida. Pazaro. Que isso? O Brandão tá. Caia. Posso cobrar com é porque é o mais rápido. Exato. E aí acaba a luta. Se cair, vocês nunca mais vão achar. Pretendo não, obrigado. Certo, depois do Celerim, Grial. Eu vou usar o passo dos dois cuidão, não lembro como é que chama? Passo das duas. Isso, pra vir o mais longe possível. E eu vou usar a runa do tempo, Jeff, pra voltar meu corpo para o estado anterior. Pra voltar o quê? Meu corpo ao um estado anterior. Ah, o cara tá usando a ult do eco. Só que você não tá nem ali. Mas você tá ligado que eu fiz a solução molecular, você tá zerado, né? Você tá com full vida, você tá com tudo. Ah, tô? Tá. Você tá zerado. Por isso que eu falei que não foi o melhor momento de ter usado a massa. Você tá zerado. Ah, tá. Então eu não vou fazer a solução molecular. Vou usar tudo. Mas que posso fazer acontecer essa porra aí? Alguém tem uma ideia? Contra isso eu acho que agora nada. É, deixa ele na redominho. O Bredão fez a redoma, a gente vai largar ele aí e vazar. Só ataque de ar. É, a gente vai correr e depois fechar a porta. Vai ter que vir pra cá, né? É. Essa porta tá fechada, inclusive. Isso, se você quiser já interagir com ela pra tentar ver se abre. Tá, eu vou fazer alguns clones de vento. Alguns, tipo, uns 40. Abrir essa porta aqui e começar a explorar o resto pra frente da masmorra. Pra pelo menos ele saber o que tem na tá frente. É. Trancada, tá abado, consegue abrir. São clones de vento já fechados, passa por baixo. É, porque a porta é. Essa porta é pesada. Tá, silencio. Provavelmente vai aspirar. Não, tá, dá pra abrir a porta, ela não tá trancada. E aí seus clones avançam e vão morrer de um lado. Pronto. Você vai sentindo que eles vão só morrer. Só anota onde eles vão morrendo pra quê? Cobras. Eles estão voando, né? Vocês estão no posto das almas. Ok, seus clones vão avançando então, Griel. Enquanto você fica ali e começa a perceber um inferno se materializando ao redor de vocês. Murim, você. Tá, eu vou voar. O inferno se materializando. Pô, né? E vem pra cá, né? É, vim aqui mais ou menos. Perto do Grial aqui, ó. Porque eu não posso fazer nada, mano. Aqui, ó, perto do Grial. Eu posso falar isso? Fica os três incinerados. Não. deixa chegar meu pio. Tá bom. Só vou. Vem aqui, movimento para ali. Só avança, só? Só. Ok. Beleza. Vez do elemental de dependendo do ataque, quando acertar os amiguinhos. Agora você pode falar, Griel. Gente, são dois. Você tá ali, ó. São mais dois. São três. Aí, ó. Tá vendo? Você me jogou? Se o cara fizesse um sopro aqui, ia pegar nós três. E cadê o outro? Calma. Tá aqui. Ele tá aqui e o outro aqui. Ah, que legal, querido. Ah, então. Sabe seus 40 clones? Já morreram assim em 2 segundos. É bom que eles estão entretendo os bichos mesmo. Começa a surgir nos cantos ali do solo emergir duas massas um pouco menores de veneno. Você solidifica ali que faz, sei lá, e avança pra cima de vocês. Um deles vai pra cima do Murray. Um deles vem pra cima do Griel. Adorei isso. Tem mais um aqui. Não, caralho. Infelizmente, o Temeris tirou 2 no D6. Ainda bem, né? Tivesse tomado 6, fudeu. Nossa, era um pacada. Tô na pica. Era um pacada e a banzinha. Ia faltar a caixinha. O que vocês estão olhando? Bom, o outro que tá ali... Não precisa fazer nada, né? Já tá detonando a Sierra e a Toph. Pois é. O outro que está ali, ele permanece ali. Causando dano em vocês. Faz o teste de novo. Vamos treinar com o senhor Caio. Vamos treinar com o senhor Caio. Aqui 70% de 24 de 10. Vai ser uns 160, 170 pra aí. Sim, dá pra fazer isso, lógico. Quanto é de dano, gente? 168. 168 pontos de dano em vocês duas. Olha, eu tô com 1 de vida. Pô, sério? E ganha mais um nível de exaustão. Tô com 1 de vida, isso daí pra mim. Mas você não curou você mesmo? Sim. Você tem 169 de vida? É verdade, eu esqueci que eu usei restauração. Foi mal. Você acabou de me falar isso. Acabei de falar, exato. Então, beleza. Tô gastando um ponto heróico, pulso de ação pro meu bichinho. Eu vou gastar um outro pra revogar o seu pulso de ação. Hã? Não é só no começo do turno? A magia? Que magia? Porque é tipo como se fosse uma nuvem, né? Hã? Não é só no começo do turno ou quando a pessoa começa o turno ali? Na verdade, não. É uma ação quem faz isso? Na verdade, não. É o 2. É porque esse aqui... Devolve meu ponto heróico. Ele é do vazio. Então ele não tem essa. É, posso quebrar a regra com ponto heróico, exato. É, mas porque tipo, o que tá fazendo não é uma ação, né? Só de andar, a gente já toma o dano. Aí é um por turno. É a passiva dele. Na verdade, é no fim do turno do bicho. Sim. Aí, os Monkeys Green. Mas eu vou gastar um ponto heróico pra quebrar essa regra e causar o dano novamente. Só que esse é o Shine. 80%, então são 192... pontos de dano de veneno. Agora você tá com 1. Foi o mesmo dano anterior, agora eu tô com 1 de vida de novo. Vem fácil, foi fácil. Bosta. Agora tem um lá no Griel e tem um no Murin. Transforma ele em água que eu fico controlando ele. Tá bom. Eu tenho controlar água infinito. Senão eu vou... Tá. Senão eu ia tentar criar uma D12 paraquedas. D12 vira 2D10, né? E... Não, 2D8, depois 2D10. 2D10. É, se for duas então vezes. Então são... Mas os pequenininhos também sobem 2 passos? Sobe. É que tudo é só do vazio. É entrópico. 8D10 de dano, então. Aí você vai mais de boa, é. E no Griel. Murin, 50% de 8D10. E Griel, 100% de 8D10. Nossa, 40%. 50% de 8D10? É. 40. E 80 no Griel, exato. Meu é 40. É fácil, né? Então, mexeu com 10 é fácil. É isso aí. Eu vou gastar mais 2 pontos heróicos aqui, porque eu tenho bastante hoje. E vou repetir e replicar esse dano em vocês. Não, não. No Mourinho, toma mais 40. Não, 20. E no Griel, toma mais 80. Você vai tomar inteiro. Repetiu o dano igualzinho. Do vazio, você toma completo. Eu exijo uma auditoria do dado. Você toma 160 e o Mourinho toma 80. 80 de dano? Total. Dano de veneno. E cada um de vocês, dois níveis de exaustão. E vocês também, dois níveis de exaustão. Como é que é? Vazio, ignora a resistência. Então, você tomou 40 antes, tomou 40 agora, 80 total. Ah, tá. Tomou 2 vezes, acho que tinha tomado mais. Foi 2. Eu gostei com 2 vezes ao tomar. Eu tomei 2 vezes 80. Faz 2 testes de concentração. O Barba pode fazer teste de concentração, toda hora não vai dar certo. É. Mas teste de concentração é constituição, tá fácil. Mas toda hora, né? Uma hora vai cair 1. Beleza! Depois dos elementais, eu. É a vez da Toph. É a vez da Toph e um PV. Bosta. Vai um PV, Toph. Sai daqui. Então, se eu saio, eu me curo. Sai daqui. Qual é a dificuldade da minha resistência, da concentração? É 20. Sai daqui que eu fico aqui. Calma. Não, é 28. É metade do dano, não? Não tem como sair daqui. Uhum. Ah, sim. Concentração, né? Tá, já. Uhum. Eu vou usar o passo das brumas pra cá. Sério, eu não. Tá? Certo. E aí, com a minha ação bônus, eu vou dar um ataque, um em cada um aqui, ó. A distância. Okay. Um ataque aqui. Vem um pouquinho pra frente. Crítico. Apertinho. Dou outro ataque nesse aqui e volto. Certo? Ok. Eu não sei se vai rolar, mas serão dois ataques atordoantes, tá? Vamos ver se eu vou acertar. Acertei provavelmente. 17, 40, 51, 57. Acho que acertou, você não deve ter CA. Tem vantagem. É, tem vantagem da... De Valkyria. Normal. Então mais 5. Então mais 5. Então 62 e 56. Acerta os dois ataques. 61, perdão. Não, 62, foi 17. Acerta os ataques normalmente. Tá. É, então faz dois testes de constituição de dificuldade de 48, pra não ficar atordoado. Ah, pra não ficar atordoado. É. Não sei se eles ficam, mas são ataques atordoantes. É. Dificuldade de 48 de constituição. Não ficam atordoados. Então, beleza. Então, cada um vai tomar 40% do dano. Faz um 200 cada um, vai ser legal. 200? De dano cada um, já. 29. Foi nos 3, você conseguiu ou só nos 2? Não, nos 2. Os Zé são bons. Eu fiz o passo das brumas e os Zé são bons pra bater neles. Mas foi um ataque em cara. Ok. Meu dano é mágico, tá? Eu não preciso ter contato. Sim, eu sei. Desloca o ar, desloca a própria realidade, atingindo e trespassando essas duas criaturas. Quando seus socos atingem elas, você vê explosões esguichando veneno ao redor, tá? Esse veneno atinge justamente quem está em contato com eles. O Griel e o Murin sofrem os efeitos do veneno. Perdão. Você ganha XP por trair isso. Deve só cobrinha, pô. Troca aqui, Gui, dá cobrinha. É que ele falou errado, mano. Quem tava com a Fênix e com a... Esse golpe não caiu ainda, pelo Não, eu acho que vai ser pouquinho. É pouquinho, 3d10. Ali a gente já sabe. 3d10 no Murin, 3d10 no Griel. 14 no Griel, 14 no Murin. Tá foda os dados hoje. É 14 de dano? É, mais 14 de dano. Mais alta exaustão essa porra ou não? Não. Ah, agora entendi. Tá diminuindo a vida máxima também ou não? Não. Não. Não é obliterante. Não é obliterante. É só veneninho que tá esguichando. Na hora que a tropa bate, meio que explode o negócio e cai um veneno aqui. Pelo contato com o ar, talvez alguma coisa assim que tava meio sólida ali, meio estável, né? Essa estabilidade é tirada pelo ataque da Top e o veneno volta a atingir vocês dois. Tá bem quando encostei a mão nessa porra. E na hora que eles morrerem, eles vão explodir. E parece que tem 200 de vida. Por que você diz isso? Porque eu tava com 80, com 14. Ok. Foi Top. Se ele e você. Eu já? Sim. Eu tô com 94. Aqui é D&D, os combates são ágeis e rápidos. Eu vou sair daqui então porque eu posso. Por quê? Porque eu posso. E vou deixar esse preso aqui. Posso lembrar que tem alguma coisa aqui dentro. Isso. É um bichinho preso. E agora? Agora se eu bater no bichinho, os meus amiguinhos vão se fuder. Então eu não bate, vou bate. Bater literalmente. Eu vou drenar a vida deles. Você vai chupar o veneno então. Isso. Eu acho que pra fazer tourniquet em vocês tem que ser tourniquet no corpo inteiro, né? Esmagar numa prensa, tipo exterminador de fogo. Um em tourniquet. Tipo de ar. É, ou faz tipo em. Então eu vou toar minha moneda. Fazer isso no que tá com o Griel, tá? Ok. Você tá usando o que pra isso? A runa da vida. Runa da vida? Ok. Isso. Vou jogar uma salvaguarda, né? Dificuldade igual ao seu teste. Isso. 53. 53. Dezenove. Suspense agora, hein? Por que suspense? Porque deu 19, vamos ver se vai passar ou não. Ah, tá. Tem chance. Tem chance, eu acho. Constituição, né? Acho que sim. É. 19 mais 31. 50. Passou, então. Passei? Não é 53? Não, 44. Ué. Alguma coisa. É a sua jogada de ataque. Sua jogada. Opa, eu li a minha CD de magia. É sua jogada de runa. É 53, 53 então. 53. Essa é a dificuldade pra vocês. Tinha um teste de constituição também pra não tomar mais uma exaustão. Aí de boa. Beleza, então causa o dano. Eu vou rolar aqui porque não tem na tabela. Ué, soma duas. Decompõe a tabela. 50, depois o 3. Quanto de dano você tá causando? 70 D10. 70 D10? Causa 35 D10 vezes duas vezes. Também, porque tem uma propaganda aqui, né? Ou 50 e 20. Joga o D10 aí e faz o 35 duas vezes. Ou 40 e 30. É, o 40 e 30. O que você achar ou primeiro? Ou 20 e 50. 32, 38, 42. Para, gente! Cala a boca! Não tem, esse não tem. Larga do celular. Qual que é o problema de vocês? É de 1 a 10 e depois vai só múltiplo de 10. Joga o D10. Não. Joga o D10. Ah, não. Deu 363. Pronto. Agora pega... Metadinha? Metadinha chutou 350. Se é 70 D10. 363? Isso. Sim, 42, no que tá com o Griel, né? Isso. Só esses dois, tem 42 e 38. 36 e 44. 25 e 45. Vai tomar no cu vocês. Pronto. Suportáveis. Ok, você atinge ele em cheio, se ele. Morreu, Griel. Com o poder da runa. Drena a vitalidade dele, né? Você vê que ele começa a borbulhar, começa a se contorcer, como se fosse realmente uma criatura viva, sentindo algum tipo de dor. E vai borbulhando, murchando, e de repente. Ele explode. Eu achei que ele não ia explodir desse jeito. Aparentemente ele vai. É. Eles, né? Ele vai. É só um só. Você os, também, né? Os outros vão matar. Agora não. Não nesse momento. Então, não nesse turno. Daqui 6 segundos. 9 metros de raio. Correu o Murray. Acertou o Murray. Acertou o Murray. Né? E acertou não. O amigo dele também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dá aqui, ó. No Celerinho. Quase. Dá, aqui, quase, ó. Hein? Vem aqui, ó. Faz assim, ó, Cuspe, chega assim no Celerinho, ó. Pegou na ponta do piroca, hein? Ok, 725. Perdeu uns 2 centímetros aí. Monkey fraco. Monkey fraco. Ok, são 8 de 10. Aqui esse é o monkey normal, não é o Shine. Deu o Griver, pequeno. Mas o Shiny tinha aqui na teoria que eles eram mais fracos, né? 8 de 10 de dano. Nos primeiros pokémons. 20%. Pra mim, era só um pouco. De quanto? De 8 de 10. Não, mas é que como era tudo bugado, o pessoal teorizava que era com menos 16. Status. 16. Ah, 16 de dano. Bem pouquinho. Porra. É, então tá tranquilo, leva. Eu não posso tomar esse erro, esse daí pode ser uma bola, Muck. Foi o Muri só. É? Mas você, eu não posso tomar. 16 é pouquinho? Um pouquinho. Eu não posso tomar. Então, vocês tomam mais 16 de dano, que ele explode e fere vocês dois. Tá. Com esse veneno todo. 16. Tá, e foi... Nossa. Que mais, Siri? Então, eu tô de boa agora. É 120 que é o meu do história, né? Tá de boa agora? Tô. Então beleza, então Celerinho, você. É a sua conta quando ela reduz. O bicho não tem essa lendária? Ele tá passando toda a imunidade. Não é criatura lendária, é criatura de boa. A armadura não tá pegando nada. Peraí, tem sim, ele é entrópico. Ô, Gradão, cala a boca. Obrigado. É entrópico, é entrópico. Já que ele é entrópico... Vamos usar ação lendária dos dois que sobraram, então. Ah, menos mal, não vai ser você. Você tá... Ah, era traíra, né, mano? Eu já tô vendo traíra. Cospe nela, cospe. Eu tô vendo traíra do grupo hoje. Joga um bafinho na lição dela, né? Ele despertou a Ciri dentro dele. Pois é. Tá. Por que tem um dentro do outro? Só pra lembrar que tem um. É, pra lembrar que tem um ali dentro. Ah, foda-se a muralha, ele tem velocidade de dobra. Ele é entrópico. Velocidade de dobra, ele não é teleporte, é? É teleporte. Ele dobra o espaço e se teletransporta. Então isso aqui é a muralha agora. Beleza, eu vou ler a descrição pra vocês. Do Obito. Porque eu lembro, não é um teleporte, não. Velocidade de dobra, não precisa percorrer as distâncias de forma tradicional. Em vez disso, pode se teleportar de um ponto a outro conforme sua distância de deslocamento normal, evitando efeitos mágicos no terreno, terreno difícil e ataques de oportunidade. Então, ele vai no Celerinho, eu gasto um ponto heróico pra ele causar dano no Celerinho, apesar não fala de, nada de não terminar o turno dele. Hã? Lá não fala nada de muralha. É um efeito mágico? Não. 24 de 10 de dano no Celerinho. 60%. 7,44? Não sei. De quantos de 10? 24 de 10. 144. Tomar no cu, hein, ô Mentati? É metade, mas 24. É Mentati. Ele ia na minha. Tá Mentati do caralho. 500. 40 aí, ó. Ninguém viu o Duno aí? Não. O 2 não. O Duno é a maior parte. Ah, mas você viu um então, pelo não menos? Viu. Então, faz tempo. Foi quando lançou. Muito bem. Então você sabe o que é um Mentati. É o que importa. Você viu o jogo? Não, o pessoal tá falando muito bem. Eu tô curtindo. Acho que o Jeff deu curtir, por favor. A história do Tokugawa? É, só que é outro nome, né? É. Direitos autorais. Esse cara tem direito autoral ainda? Ah, deve ter, tipo, acordo de... Como se fosse, tipo, um bem cultural do país, é. Mas mudar pra Toranaga, uma coisa assim. Próximo suficiente. É. Tá. O outro. Eu vou pegar água. O outro foca em... Deixa eu ver quem. Nasce ele ali, ó. Qual outro? Tá em cima de você. Ele foca na Ciere. Ele vai meio que se flutuando, meio que rebolando ali. De alguma forma você sente que ele tá virando na sua direção e observando você. Concentrado em você. E aí você vê diante de você começa a surgir uma singularidade. Ela cresce até ficar com 50 centímetros de diâmetro e surge uma esfera de obliteração diante de você. Que fofo. E você toma 8d10 de dano. Ele já criou o bagulho. Obliterante. Que 20% tá só. Eu tô dando dano no cara, o cara tá... Não, vai demorar pra ele cair, mas ele vai cair. Pelo menos 16. Vai demorar pra cair, vai. Agora ele cai. 16 pontos de dano obliterante. Vou tacar uma pedra na toque. Só a guarda de... Não, só nos outros turnos. Esse a esfera é permanece lá, aí. Pra não deixar de existir. Agora sim, salvaguarda de força, se ele. Quem, alguém mais adjacente à esfera? Não. Só você, salvaguarda cobra, de força. As cobras no chão. Adjacente. Cobras no chão, com certeza. Salvaguarda de força. Essa eu acho que eu não faço não, hein, galera. Alguma coisa tem que falhar, né? Pelo menos não, né? Qual que é a CD, meu bem? 400. Tá bom. Oh, caramba, é mais de 8 mil. É mais de 8 mil. Olha esse ovinho aí, tá de boa. Aí, hein? 38. Passei. Passou? Por quanto? Ó, 38 foi só o meu bônus mais o dado. Fora o restante de cajado, top, sei lá o que ali. Tá longe, sei né? lá onde é que tá ali. A esfera de obliteração tá ali. Você sente ela atraindo você pra dentro dela, mas você consegue resistir. Você se agarra firmemente ao espaço atrás de você, senhorita elemental, e não é, não é sugada pra dentro da esfera de obliteração. Ok, agora sim o Silerim. Eu olho pro elemental atrás de mim. Você veio no pior caminho que você poderia ter vindo. É um burro mesmo. Saco machado. Eu simplesmente ignora. E vou dar uma machadada nele. Deus ficou bravo. Tá batendo uma poça de veneno. Tô batendo uma nuvem de veneno. Vantagem. Ui, é crito? 20? Não, 19. Vou pegar meu... só meio efeito da carta. E meu aqui, crito né? com armas assim é X3. Nossa. É. Bom, hein? Bom, aí eu vou usar a tabela aí, 96 de 8. 96 de 8. 50 e 46. Tá bom. Deixa eu jogar o D10. Porque ele destrói meu Nir. Puta que pariu, hein? Você tá fudendo, hein? Quanto que é? 96. É, vai dar uns 90 de dano. Ó, é 40, o 50 e qual que é o outro mesmo? 46. 46? Dá 46. 50 e 46. 96. 96? Que bosta, hein? Que bosta. 96 pontos de dano? É como se tivesse 1 em todos os D8. 96 de dano. É, às vezes isso não é uma boa opção. Eu também acho, eu vou. Faz em grupos menores. Não, não é o problema. Esse problema é uma rolada que determina tudo. É, uma rolada então, determina tudo. Se eu gosto de uma rolada, determina tudo. Eu gosto de várias roladas, cara. Então, geralmente as pessoas preferem. É, entendi. Mas quantos cadeados? Celerinho, isso foi um ataque corpo a corpo? Foi. Tome dano. Não, eu já tô esperando, eu tô pesando com ele. Deixa eu curar 31 primeiro. Corpo nocivo. D6 vira D8 vira D10. São 6 D10 de dano. Mas você considerou crítico, Brad? Sim. Sim. Foi vezes 3, era 32 D8. Ah, era 32. Oh. Você é ridículo. Maldito 15, 20, 34, 41 pontos de dano de veneno. Você viu, né? Você viu, né? Quando ele dá de um pouco, ele joga na mão. Você viu? É. É, pouquinha coisa dá pra somar rápido. Tá. Tá roubando. Com uma ação bônus, eu vou usar um. Mísseis mágicos, né? Deixa eu ver meus slots. Vou usar um de sétimo nível. Deixa eu ver quantos meses são. O dano que você causa um de guerra do míssil mágico. É. Eletricidade. Eletricidade. Fogo explode? Olha, Selim, você vê que a sua eletricidade. Fogo explode? Não chute grandes efeitos contra ele. É, já ia esperar porque teria resistência. Ele tem resistência à eletricidade. É, esperava. Como todos os seres antrópicos. Magic Missile. Vai estar mais dado preto. Obrigado por me lembrarem que eu tenho as suas unidades. Thank you. De Everson. Tá, vão ser 12 mísseis. Será isso dela, não sei. 4d6, peça 3d6. Custa só duas ações. 3d6. Eu tenho 5, eu posso fazer várias. Manda compartilhar a mente com ela. Minotouro. 30. 30 vezes 12. Mais 360 de dano. 360 de dano? É, eletricidade. De eletricidade? É, de mísseis mágicos. Não quis usar, pegou trauma de usar a tabelinha? Em uma única rodada. Não, é porque eu lanço 4d6, mais 15, tá, e multiplico o número de mísseis. Em qual que você fez isso aí? No que tá em mim. Tá longe de você. Papai. Tchau, filho. Tá filho de não, mas você tá longe. Ela tá aqui. Olha o tamanho do bicho. O pitiquinho aqui foi 9 metros. Imagina esse bitelo aqui. A sala inteira. Ué, ele tem resistência, vai tomar 180 só. Eu tô protegido porque eu já tô intoxicado. 200 é esse. É o pequenininho, quer dizer. Pequenininho, tô mudando por mim. Tô camuflado. Por que você tá querendo derrubar meu char? Eu tô só esperando, porque vai cair. Vai cair, ó. Porque é o seguinte, mano, fala pra nós em qual sessão tem a combate que você não caia. Na passada, não caí. Só que você não veio. Não teve combate. Você não teve off. Combate. Ok. Não, hein? E ela tá. Tá, eu tô. Acelerei. Vamos corrigir. Que tenha combate ou que você não caia. Um míssil mágico, isso? Foram 12. Vai pegando. Pium, pium, pium. Você vai disparando. Vocês veem aqueles raios, aqueles dardos de eletricidade saindo e atingindo o elemental. Sim, vocês enxergaram o Celerim. E aí, de repente, começa a borbulhar e. Puff, explode. Tchau, eu não tô mudando, pô. Tô com o outro aí, ó. Pode um barulho, certeza que eu. Explode. Coração. 9 metros de raio. Alguém conta aí, por favor, quem que vai ser atingido. 9 metros. Aqui não dá. Eu não, pô. Aqui não dá porque eu tava na beirada e ele também tava na beirada. Então, o Morin, a Ciere, cadê o. A Toff. Só o Griel que dá. Acabei de derrubar ela. Acabou de derrubar a Toff. Tinha um de vida. Não chegou minha vez ainda pra recuperar. Que legal. Só o Griel não é atingido. Só o Griel que não é atingido, o resto é tudo atingido, inclusive. Eu tô camuflado, o Celerinho. E é o elemental grandão ainda por cima. Uhum. O elemental grandão. O dano é maior. São 8d12 que vai dar 16d10. Acho que o dano meu deve ser reduzido por causa da nuvem. Por causa do veneno. 60% de 16d10 de dano de veneno. 96. Então vocês tomam 96 pontos de dano de veneno. E a nuvenzinha que tá aqui comigo também não toma? Não, não é imune a veneno? Não. É um veneno. O Grimer consegue dar. Pelo contrário, ele fica mais gordinho. Toxic no outro Grimer. Consegue, mas é inefetivo. Não, ele não é. Ele não pega. Foi suas ações, Celerinho? Então pega, mas é inefetivo. Não, é inefetivo. É inefetivado. Foi sua vez? É resistente. Foi. Mas não quer dizer então, que ele não. Então o outro dano. Elemental, ele fica bravo com você, Celerinho. Ele conjura uma outra esfera de obliteração em você aqui, ó. Então, menos 96. Pô, com que 52? CD 38, joga aí salvaguarda de força. Pra ver se foi atraído. Pra dentro dela. E cadê o dano? São. Deixa eu ver aqui. Esfera de obliteração. Bom, como eu tinha 1 de vida de 96, então não morreu. Nem rola bosta. 8d10 de dano. Voltou a morrer umas 3 vezes. 8d10, vamos lá. De... Isso é uma magia? Total, quanto tem de... Não. 360. Total. Não é magia. 90% de 8d10. Ixi, 99. Fazer assim, ó. Pegar uma bolinha dela e. 72. Na boca dela. 72. Então tome aí, 72 Pontos de dano de veneno. Obliterante. Se passasse, era só metade do dano. Eu não achei que você foi. Não, não. Força no isso. Você passou na salvaguarda de força, CD38? Não. Não? Foi bem longe, deu tipo 27. Então você está em órbita, Celerinho. Você quer... Só um momentinho. Você está orbitando... Eu tenho 11 de bônus, deu 9 no dado, e mais 7 da Lisbeth. Você quer passar? Eu acho que ele não quer passar porque ele quer conhecer essa condição que ele nunca viu na vida. Vai ser interessante. Em órbita. Não, se for só pra ficar em... Com certeza. Teleporte, eu saio. Você tá ali, ó. Você tá rodando em volta do banco da tua lua ali, ó. Você virou o satélite da... do bagulho. É de boa essa condição. Da órbita. Ele fica girando ali ao redor do... Ah, virou o satélite do bagulho. É, virou satélite. É tipo o Whirlwind. Vai gastar recurso ou não? Não. Não? Ok. Então você está em órbita, seu deslocamento é reduzido a 1,5 metros, rolagens de ataque contra você são feitas com vantagem, e seus ataques são rolados com desvantagem, você tem desvantagem em testes de resistência de habilidade de força e destreza. Tranquilo. Testes baseados em força e destreza tem desvantagem. Tudo que é movimento eu estou limitado. Um movimento só, tá de boa. Mas a esfera continua. A esfera continua. Tá, então eu vou continuar tomando dano. Sim. Beleza, foi sua vez? Quanto de dano? A esfera deu? 72? 72. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 2. Só lembro um negócio. É, foi, começou 6 horas o jogo. Começou 6 horas o jogo. Ô, caramba, tem que gastar um ponto de herói. Você pode fazer uma vez por dia a esfera obliterante. Não, vou fazer. Tá roubando, viu? Não, eu gastei ponto de herói. Tinha acabado essa batalha. Foi? Só pode fazer uma vez por dia. Vai pra top. Que? Eu tirei pra voltar. Caralho, eu ainda sou em último ainda. Faz uns 4 segundos, ela voltou bem. Ele voltou. Ele tá ela? Ele tá te curando um turno. Por ele tá dentro do bagulho do ágio ou sou o último da agir? É insignificante, eu acho. Você depois do Grião. Não sei. Quando chega a 47 meu nível de tempo. Voltar alguns segundos, deve voltar uma hora. É, deve ser 35 por aí, Grial, bestia. Você tenta ativar a runa do tempo, você percebe algo atrapalhando você. Gente, rola um teste de arcana, CD50. É, exato. Eu acho que não passo. Tenta aí. Eu acho que não passo em arcana 50. Vê, você gasta essa cartinha com ele que precisa pra mim, mano? Como é? Eu passo, quer ver? Passo, não. Se a gente tiver 20 bônus de arcana, é muito. Eu passo, eu duvido. A minha ação é 8 que você se lembra. Eu tenho 41. Com 9 eu passo. Falhei. Falhou? É. Vê se eu passo. Ah, eu passei. Você tenta ajudar a Toph. Só um momento, mestre. Você quer? Eu só vi o que é isso. Por mim, tanto faz. Eu acho. Vamos descobrir então. Tô passando, Jeff. O que é? Era quem tava te atrapalhando mesmo com o dia da magia. Hã? Tem que atrapalhar as runas aqui. Só as runas? Não. Magia também. Exato. Porque é atormentando. É, tá atrapalhando. Ele pode. Tá tentando fazer tua cabeça. Quer saber o porquê? Intuição CD 70. Ah, ele quer fazer você trair um grupo na verdade, e foder o rolê, não, mano. Vamos lá. 85, né? CD 30. Vamos, opa. Agora tá fácil. Agora eu consigo, também, eu fui influenciado. É. Então eu passei. 20. Eu também, eu tentei fazer a magia de fazer o teste. É, vou rolar pra ver quanto a mais eu tiro. Opa! Tirou 20 o Bredão ainda. Dá uma cartinha. Eu também. É, eu também. Mas não é teste de habilidade só? Não, pra mim. É só quem conjurou magia, né? Você não sentiu essa ação. É 20. E vocês estão sofrendo risco, cartinho. 58. Beleza. Passou aí, Celene? Passei, meu Deus, na cartinha. Ah, todo mundo tirou 20 natural. Eu, o Brad e o Ariel. Vão tomar nos seus cursos. Ok. Vamos, alguém mas... pode rerolar. Vocês conjuraram magia. Vamos lá, rolagem de novo. Vocês invocaram runa e Zaz também atrapalhou, mas Zaz não tá acima das runas. É o vazio. Mas vocês conjuraram magias em outra ocasião e ele não atrapalhou. E aí vocês se tocam, Zaz, Deus da traição. Ah, é com a Toph. Quando vocês tentam ajudar alguém, Zaz tem que impedir. Ah, é só quando é ajuda. É. Ok, menos magia mal. De dano não muda nada. Tente trair alguém e Zaz vai dar um empurrãozinho na faca, assim. Não é isso? Mas nenhum não. Nenhum vai dar desvantagem. Você tentou ajudar a Toph e Zaz interferiu. Tá ela tentou ajudar o Celerim e Zaz interferiu. Tá. Vai estar com a briga do Yin Yang aqui na mesa, porque tem um Zaz. Qual a altura do teto, então? Do teto? 12 metros. Então eu, já que nela não funcionou, eu vou usar a pulsação, vou fazer em mim. Funcionou! Funcionou, você passou. Você usou a carta! Não, não. A carta foi pra... A carta foi pra passar no teste da Toff. Do arcanismo. Do arcanismo. Isso. Mas pra saber o que não, o arcanismo é pra você conseguir... Fazer o que você tava fazendo quebrar na Toff. Quebrar os as. Ah, consegui. Consegui então curar ele? Você quebrar o... Consegue. Então também eu vou me curar, que eu tô quebrando. Quanto você tomou na última explosão? 192. Não, foi os 70 e pouco, não foi? Não, você mas faz sei lá, que eu tô com o arzinho de vida. Sim. Aí usa, é porque faz ele voltou no tempo pra ver quanto você vai curar 100 dele. Segundos no tempo. Então, 192. Eu tô agora de pouco eu tinha deixado eu tomei, eu tava com 62. De boa, certo. 162, 192. Volta 12 segundos. Entendeu? É, volta 12 segundos. Quanto de vida você tinha 12 segundos atrás? Quando você resolveu. Tudo. Tudo? Que sim. Condições você tinha 12 segundos atrás? Nenhum. Foi logo depois o moleque com ressonância molecular. Então beleza, então a Toff tá curada. Aí ó, devolve o favor. 12 segundos é 31. Então, tem, né? 47. Então tá ótimo. Mas quanto você tem de constituição? Meu, eu tenho controle alto pra caramba também. Então, porque usa no seu controle e fica de boa. É, no controle dele. Como é que tem, eu tenho controle. Aqui foi cada um por si. Que mais, Grião? Todos, que ninguém pode ajudar os outros, senão vai ter que é diferença. Isso, né? É. Já colhei voa, a Toff e me curei. É isso que eu vou fazer, vou pra cima. Sai da explosão. 12 metros acima. Aí você vai descobrir. Caindo. Peraí. A Toff caiu? Uhum. Mas morreu. Não, só caiu com zero. Só... Então esquece. Tava esperando chegar a minha vez pra falar pra vocês. Esquece. De vida, caí. Esquece. E tem as cobras também. Cadê Toff, Grião? Não, devolve a cartinha. Você não usou cartinha. As cobras. Não tem Toff ali pra você curar. Foi levada pra Zaz. Cai, as cobras cobrem ela e somem com ela da sua visão. Foi levada pra Zaz. Reformula sua ação. Então a cartinha não foi usada? Então primeiro eu me curo e depois eu vou pra cima dela. Não tem corpo. Não, como assim? Tá embaixo das cobras? Tá? Não você sei, você acha que tá? Você viu as cobras tudo incorporando, mas você não viu ela saindo. Mas você não viu ela saindo. Eu chuto que pode ter sido desintegrada. Aí, ó! Tomar um rabo? Eu acho que ela vai ter que criar outro char. Alguma sugestão? Você acha que vale a pena tentar achar ela no meio das cobras? Vê se ela tá lá, se não tiver a gente vai tentar achar ela no meio das cobras. Teste de investigação. Você tá entrando no meio das cobras? Tô. Então? Legal. Ah, tá voando. Acredito joga que tá vento, né? Vento lá, né? É, joga vento ali. Ele não vai descer lá e... Não, se ele quiser descer, ele pode. Isso, desce, se põe... Se for necessário, a gente desce. Desce, põe a mãozinha e vai. Vento pra mexer uma massa sólida, maciça de cobras? Eu uso essa um porra teste. De espada de avatar que você tem aí, você fatiando essas cobras e cuidado pra não fatiar a Toff junto. Quando usar demais já perde a corrente. Que corrente? Que corrente? Não tinha mais corrente? Não, não tem mais corrente, eu não tenho, parceiro. 5 anos RL, não tem Deus. Mais isso aí. qual a quantidade de investigação? Ele não falou, quanto deu o total? 39. É fatia nas cobras. Investigação. Investigação? Tá entrando no meio então. Tu vai entrar, Muito bem. Vamos atrás dessa do top. Era o que nós queríamos. Calma. Certo, Grião. O que acontece com você é o seguinte. Tem uma cobra entrando no seu só bota. Até agora não só bota. Peraí. Tem uma cobra em minha bota. Você mergulha no meio das cobras. Eu não uso calçado. E você sente a picada Ui. Venenosa delas rasgando sua pele. E aí você nota, são cobras entrópicas. Puta que o pariu! Tudo é entrópico. São cobras do nada. Dá nada essa cobra então, aí. Então do nada tá surgindo cobra aqui. Do nada tá surgindo cobra. Beleza. Tomar dano de veneno, que ignora as resistências, 18 imunidades, tudo, 20, 38, 44 pontos de veneno, Grião, esse curou, 44 pontos de veneno, ok, tá, pontos de dano de veneno, quanto deu sua investigação? 39, Ih, é quanto de dano, né? 44. 44? Como você foi imediatamente, quando a Toph caiu no mesmo turno, você consegue perceber a Toph sendo arrastada pelas cobras pra outra ponta da sala. Vai lá? Ela já tá um pouquinho pra além do centro da sala. Eu vou mais rápido pra você, usando a roda da velocidade pra encostar nela. Encostei, eu vou curar. Você vai nadando ali no meio das cobras pra chegar até a Toph. Eu acho que eu não preciso nadando. Eu acho que posso ir voando com os bracinhos assim pra frente, ó. Ou pulando. Não, com os bracinhos, vocês estavam fazendo assim, ó. Ele vai cortando as cobras, foi o braço dele esposa. Ou vai voando assim, com o braço pra baixo, ó. Tá, tá, tá, tá, tá. A hora que chegar na Toph, passa também. Fatia, fatia. É esporte só. Fatia. Só não, se for 20. Não. É... Já passa, aí o bom é que você como são dois braços, são dois 20, né? Morreu. É, filho. Gente, tem uma notícia boa, uma notícia ruim. Achei a Toph. Não, da hora, é ruim. Então, tá outra metade dela foi embaixo. Agora eu achei a parte de cima, a parte de baixo já era. Ok, você chega na Toph, mas tem mais ações pra curar? Ressurreição. Reencarnação, né? Reencarnação dá, que é uma reencarnação. Pode curá-la. Curei. Pronto. Toph, vamos sair daqui. Tá bom, hein? Beleza. Todo negócio lá da... Então as duas lá de baixo. Vou tirar também. Toph e o Briel. E a vez do Murin. Tá, vou usar... Não! Sim. Esqueceu de novo. Eu ainda tenho ação lendária. Não, mas pode você. Tá, vou usar a runa do primórdio. Ok. Pra todo veneno que eu estaria absorvendo estando ali, ele vai me revigorar completamente. Explode. Eu vou começar a me revigorar. Explode. Pode jogar o dado. Joga aí, CD50. Eu tô fazendo o teste da... Você tem que passar 50 pra fazer esse efeito, é isso que ele tá dizendo. O Zaz tá atrapalhando você. Mas tô... Tá se beneficiando, o Zaz vai te botar no cu. Tá ajudando a si mesmo. Exato. Ele não é ajuda? Caralho. E é arcanismo. Qualquer ponto heróico. Passei. Que passou? Arcanismo. Não existe isso. Não tem isso, meu bem. Não é um saving throw. Não existe isso de... Não, eu vou jogar um teste, se eu falhar, eu uso ponto heróico. Não é um saving throw. Não é um saving throw. Você tá fazendo um teste de runa. Faz o teste de runa. Não tem passagem automática em teste de runa. É. Você pode fazer isso por causa de sonar um D6 no dano. No dado. Total. 16 mais 28. 44. Se eu tirar 6 do D6, vai. Nesse caso, você não adicionaria um D6. É, não vou adicionar um D6. Você quer pedir ajuda? É arriscado. Uhum. Ajuda ele, Serenito. Você quer pedir ajuda? É arriscado. Dá um D8. Normalmente um D8 dele é 1, então você vai ter que tirar 5. Só que eu tô. 3. Melhorou um pouquinho, melhorou. Ó. Melhorou. Já 3. Três, pronto. Tudo que precisar. Mas deixa eu cantar. Ah, você acha que não vai? Vai tirar um. Mas com um você já falha. É. Tirei dois. Tirou dois. Você tem que tirar dois de algum lugar. Tem que tirar dois de algum lugar. Tira dois do nada. Vou pegar a cobra aqui então, peraí. Pronto. Opa, tô na picada. Já tô envenenado, você porra! Pode rerolar o D6 ou o D20. Tô 16, né? Então rerola o D6. Aí tem que tirar 5 ou 6. Então. Seria mais fácil, você rola o D8. Rerolar o D8 do Bredão, né? É. A chance é um pouquinho maior. Então, daí consome o ponto heróico. Mas não... a pressão é toda sua, eu não vou jogar nada. A pressão é toda sua! Ele não quer ou não dá. Dá pra cá esse ponto heróico. Então, peraí, então, já que a pressão é toda minha, já que seu 8 seu, você fala que é bugado? Dá o ponto heróico. Dá o ponto heróico pra é ele. É bugado esse bagulho. Paga o pedágio pra poder passar. Tirar 5, hein? Dois, puta. Ah, quer ver, ó. 8 é uma bosta. Ó. Puta. Tá, mas tava, tipo, 50 e foi pra 52. Certo? Isso. Porque ele adicionou mais dois. Isso. Eu adicionei mais dois também, então empatou. Não, não, você não. Rerolou. Você rerolou. Você já tinha adicionado um dado. Você não pode adicionar outro dado. Ô, lagartão. Ai, que tá incorporando os astros, certo? Poder de zaro, velho. Tô me traindo. Vocês estão jogando os ataques com vontade, né, gente? Sim. Mas isso daí que é... Ok, então você tenta utilizar a runa do primórdio, mas você sente a presença ofídica de Zaza atrapalhando você e impedindo você de conseguir realizar o efeito que você almeja. O veneno ele continua te ferindo, infelizmente. O que mais você vai fazer? Morrer. Tem ação bônus, não sei o que você pode fazer com ação bônus. Tem ação bônus, tem impulso de ação. Nananã. Tem movimento. Nananã. Movimento é bom, eu recomendo. Movimento é uma boa. Onde que o Grell tava mesmo? Voando. Agora ele foi lá na top. Onde ele começou? Ele começou aqui. Obrigado. Aqui. Não, é lá. É isso aí. Ele foi de lá pra cá. Ele foi de lá pra cá e foi até o meio da sala. Onde ele tá agora, junto com a Toff. É. Travou? Tá, vim pra cá. É o Coyote, não, vai na fez esse movimentinho? Isso. Foi sua vez? Você precisa de ataque agora que eu tenho ação de movimento e vou fazer o. Oh, é verdade! O elemental pode dar um ataque de oportunidade. Não, ele tem ataque? Mas ele não vai dar. Eu nunca vi ele atacando até agora. A movimentação não tem ataque de oportunidade. Não? Eu nunca vi ele atacando até agora. Exato. Só por isso que eu movimentação. Eu acho que ele nem me incorpora. Ele ataca. É. É um Cloud Kill com vida. Acho que eu não. Passar, porque não tenho, posso fazer nada. Que eu posso fazer? Vai vir mais um bichinho, né? Vai. Quem que é o próximo, amor? O próximo é os elementais. Eu só tenho um. Aqui onde explodiu aquele primeiro, surgem dois menorzinhos. Puta. Aqui onde explodiu o grandão, surgem dois menores. Então, cadê o celerinho? Ué, mas ele canta. Não, ele tá aqui, ó. Se ele pega o... Tá aqui, ó. Eu contei e ele tá aqui. Se ele pega o celerinho tá de órbita daquele, ele não pega o bagulho também? Tudo bem. É uma esfera de interação. É, nem vida tem isso. É uma magia. Ok, e aí esse na verdade, elemental isso aqui. Sobe, não sobe, ou não. Vocês dois ainda estão lá debaixo das cobras, né? Uhum. Tô achando que é o lugar mais seguro. Vai fugir não. Das cobras. Ô Jeff, isso aqui sobe ou não? Não, continua aí. Ele peraí. Cria, não é uma magia, não é um... É esse aqui que criou, ele não morreu. Não. Foi o amiguinho? Não foi o que tava em mim? Não, não foi esse aqui que criou. Foi esse aqui que criou os dois, então continua aí. Tava no céu o Bitello. E você também não vai fugir. O Bitello gritou, criou na Ciele. Filho da puta! Beleza. Agora eu. Agora são elementais médios, né? Não, pô, agora eu. Não. É. O dano deles é menorzinho. É 8d10 só. E não tem a exaustão, olha que beleza. Vocês estão no lucro. Ah, vamos agilizar o bagaço. Não vou ficar rolando dados, não. Beleza. Dano no celerim, 8d10. 50%. 40. 40. Dano na Ciere. 90%. 7,2. Dano no Murin, 100. 90%. 60%. 48. Com 8 é fácil ainda. Agora dá uns 30 e pouco dados lá e já não dá mais. Dá um dano extra em alguém. Ainda tem pontos heróicos ainda. Aqui. Ainda pode ficar com o dano. Ah, eu vou gastar mais um pontinho heróico. Recuperando vida ainda. Gastar tudo minhas contas aí. Oh, não, peraí, eu tô marcando. Vocês estão barjoletando? Tem mais dois bichinhos aqui. Você que tá barjoletando, não, não, não, bichinho não. É seu? Tipluf. Vai buscar vocês dois lá embaixo. Tá, os pitiquinhos. Tá, ixi, as cobras foi envenenadas. As cobrinhas, ó. Não. É veneno, não vai matar as cobrinhas. Elas são imunes? E aí? Mais facilidade. Eles não estão vendo mais, não, velho. Eles sentem o quê? Não sei se a gente vai fazer isso quando a gente entrou. Ok. Não. Aproxima fogo das copas, ver se elas têm alguma... A É que a gente nem tá pesando nas cobras, então. É, não, as cobras tá voando. Não estamos ligando muito pra elas. Então, a Toph e o Griel se viram lá embaixo. São dois adultos, relaxa. Morre rolo. Ah, não, tá uma clima. Quase adulta, né? É adulta. Jovem de 26 anos. Embaixo, né? Já é mãe, relaxa. Sabe que vocês estão lá embaixo. Eu vou bater no muro e vou bater no celeirinho. Mais adolescentes. Caraca, mano, já tem um em mim que o outro vem. Você é um tanque, você aguenta. O outro, os outros dois vão e jogam fumo nocivo em vocês. Fumo nocivo, cara. O Griel tá acostumado. Caçatinga? O Griel tá fumava caçatinga, ó. É. Derby é fraco, pô. Ataque de derby. Ataque de derby. Nossa, todo mundo se fudeu. Porque é raio de 9 metros. Vai pegar todo mundo e alguns serão pegos duas vezes. Fala a verdade, se... Todo mundo vai ser pego duas vezes. Ah, que legal. Não, eu acho que daqui não pega você, pega. É, daí não pega o celeirinho, eu acho. Talvez aí também. Pega certinho. Pega todo mundo? Ó, 3, 6, dá exatamente um celeirinho. Tá, beleza. Então todo mundo vai tomar dois fumo nocivo. Se tiver no quadrado de baixo. Não, não é fumo nocivo, não. Então, se tiver, é fumo tóxico. Se tiver aqui, não pega. Se tiver ali, pega. Então na metade... Metadinha. Eu já tô tomando, então, tá na metadinha ali, hein, Gé? Opa! Ó, por ele tá na metadinha aqui, ele chega no celeirinho, ok. Mas em qual quadrado ele tá? Ele tá aqui ou ele tá aqui? Ele tá no de baixo, tá claro. Aqui? É. Então pega. Vai pegar todo mundo. Mais um ainda. Dois fumos tóxicos em vocês. Agora pega. Eu já tô com o tamanho do fumo tóxico que eu tô na cidade. É íntimo do Paraguai. Caralho, mano. Não seja por isso, eu ó. Tô com o contrabando de cigarro em cima de mim, cara. Tá tudo junto misturado. Tô com contrabando de cigarro, um pouquinho de maconha, Jufa. Olha os números da vida dele. Ó, oh, agora vocês podem. Agora vocês podem jogar uma salvaguarda de Constituição. CD 28 pra reduzir o dano à metade. Pois tá. Ó, vou jogar CD dois, 28? São dois. Dois é. Testes. É um elementalzinho. Ah, não, desculpa. Não, não. 38. Passei. Pra 17 com. Primeiro que passa da Constituição. É baixinho, eles são fraquinhos, 17, são menorzinhos. 22, 35, mais 8, 40 por baixo. Ô, caralho. É um ou dois testes? Dois testes. 30 aí? 8. Beleza. 38 no primeiro. Passei. Passei. Dano do primeiro. 43, o menor. Quê? 15. Menor teste, 43. E dano do segundo. 10. Quem passou, reduz o dano à metade. Então, oh, caralho. 7 e 5, menos... 12. Alguém falhou no teste? Não. Não? Então, beleza. Então, vocês não ganham condição. Isso. Você tinha posto total dano? 15 de lá pra você tirar. Né? É dano de quem, amor? Dano de veneno. Eu posso ser intoxicado aqui. Tudo ignorando imunidade. Tudo ignora. É, senão já tinha explodido a armadura umas duas tudo vezes. Tudo ignora ignorância. Tô perguntando porque eles são menorzinhos, né? Às vezes não tem habilidade. É. Como cada um deles teve um turno, vou fazer ação lendária. A armadura já tinha explodido 5 vezes. Mas tá explodindo tudo dentro. Minha armadura, se fosse mantesse resistência, teria explodido acho que umas 5 vezes minha armadura. Porque teria explodido e teria tomado dano de novo. Não, mas não fala o dano da explosão. Você joga o dano pra fora. E o dano da explosão é o único que não absorve, que é force. É, mas tipo, não vai nele de volta. Só que no ciclo. Mas, por exemplo, se o seu explodir nele... Aí não, sim. E não... Que força, ah, é, não, não force, não absorve. É, se não fica, explode. Back. Com 3, você explodiria uma masmorra inteira. Exato. Fica todo mundo andando. Vira Tsar, né? Essa seria a forte. A bomba. Tsar mãe bomba. De todas as bombas. Os caras explodiram ela com 50% da capacidade, porque eles achavam que podia querer uma reação em cadeia e acabar com o planeta. E as cobras ficam mordendo a armadura, ela vai explodir. Esse ela não tiveram, e ainda assim apertaram o botão. Tiveram o mesmo pensamento no Oppenheimer lá. Será que as cobras têm imunidade? Mas foi pra Trinity. E aí, ainda assim apertaram o botão. Quando as cobras, explode as cobras, velho. Pode acontecer? Pode acontecer. Vamos ver se acontece? Vamos. Faça o que quiser. Ó, se eu quisesse, pá. Ó, se eu quisesse. Ih, apertei. Beleza, gente. Foi minha vez. Eu. Agora é a vez da Toph. Toph picada. É o fim da picada agora. É. A hora que o Briel chega pra me salvar, a última coisa que ele vê é um lampejo do meu olhar fantasmagórico roxo, porque eu tava quase despertando o espírito da vingança, né? Okay. Mas que eu tô nas modizadas. Né? Eu tenho um amigo. A hora que eu um pouco antes de recobrar o espírito da vingança, ele explode uma bola de fogo de dano. Como que é o nome que nós... Obliteração. Obliteração. Calma, ele tem magia... Mó de fogo e obliteração. Ele não pega os aliados. Não pega o aliado. Mas é fácil. Explosão. Mas é fácil, ele vai ter que jogar... Do clu, clu, clu, clu, clu. De boa. Dá 315 de dano obliterante, pega em todos aí, viu, já. Menos os meus aliados, óbvio. Que bom que você me matava com isso aí. Aí, a hora que o Espírito da Vingança dá esse dano, recobre a consciência. Quanto de dano? 312 de dano obliterante. 312 dano obliterante. É, a tua faz puf, aí todos eles puf, puf, puf, puf, puf. E vai nascer mais 6 o negocinho. É. Então, aí aí agora ela vai tomar dano porque vai explodir as bolhas de veneno. Ok, dá uma sumida nas cobras ali. E elas começam a voltar pouco a pouco, vai surgir cobra do nada ali pra ocupar os palcos que saíram. E os bichinhos, todos eles desaparecem ali. Aí eu levanto o voo. Esse não explode porque não tem corpo. Não foi obliterado. No meu próximo. Ah, obliteração, verdade. Eles não explodem. É um bom jeito de matá-los então. É. Vou subindo. Ah, as esferas de obliteração somem então. Somem. O olho vai apagando. Foram obliteradas pelo. Porcaria. Tá todo mundo bem? Não acho que ninguém não, né? Não, tá tranquilo, Eba. Ainda manteve o controle. Por pouco, Serinho. Ninguém vai gritar. Ai, ai. Ela não consegue. Ela consegue perceber. Okay. Se alguém tivesse mentido. Não, falar a verdade, não, porque a gente não tá pisando no chão. É a alma, né? Não é mais corpo. Ok. Acabou minha ação. Termina essa pergunta, tá todo mundo bem? E aí vocês ouvindo? Vamos sair dessa sala logo antes que essa bosta volte. E as cobras vão preenchendo. Enquanto vocês estão tendo essa curtíssima conversa, o local onde a Toph explodiu já é totalmente tomado por serpentes novamente. Nossa. Dá tempo de você sair de lá. É isso que eu ia perguntar. Quantos segundos foram? Se for menos de 6. Dá tempo de você sair de lá tranquilamente. Vamos sair da sala, né? Vamos indo pra porta. Ok. Nesse meio tempo eu vou aproximar o machado com a chama perto das cobras pra ver se elas têm medo. Elas não têm medo do seu fogo. Saem do fogo. Elas continuam ali. Você vai ferindo elas, tudo, mas elas não se afastam, não fogem. Indiana Jones era mentira. Ah, velho, vocês querem que nós queima todas as cobras aqui pra sair das portas? Não precisa. Se você quiser manter o seu machado no chão 24 horas, o problema é seu. Essa okay. Porta você falou que daria pra abrir normal, essa. Ela é pesada igual a outra. Né? Como a outra lá, uma porta. Não, pesada porque tem cobra dos dois lados ali, ocupando tudo. As cobras fazendo assim, aquelas portas maciças. Eu posso fazer o mesmo truque. Ah, é. Faz o mesmo truque. Cadê as esferinhas? Vou reduzir a porta. Deixa eu tentar fazer aqui também. Outra coisa de nuvem lá, pra ver se não toma a mesma merda. É o corredor. Então, Gui, na real, acho que essa porta foi pra poça também, né? É, fica um minuto e depois volta. Sim, a dobradiça quebra tudo, né? Ela volta. Acho que as portas foram meio pra bosta aí, né? Deu um... Tá, nesse meio tempo de que explodiu a esfera, né? E ficou limpa a porta. Uhum. Dá pra tentar... Não, a porta ela vai embora. Desaparece. Ela se abre no meio da explosão, desaparece. Ah, é, obliteração. Então não tem mais porta. E aí vocês conseguem ver além o corredor. Tá, então... Além. Além da imaginação. Pô, caralho, do bichinho. Bichinho, filha da puta. Bicinho. Bicinho é o caralho. Quanto de espaço até a próxima sala? Bastante. Bastante? Não dá tempo de eu me curar com a regeneração. Eu também. Vocês estão acompanhando o caminho aí? Sim. Ok, vocês seguem pelo corredor. Ele vai adiante alguns metros. Aí ele sobe na direção norte. Um bom pedaço. Depois ele vira pra leste. E aí ele volta na direção sul. A gente percebe se ele tá ascendendo ou não? Então daria pra curar quanto tempo pra chegar? É só um negócio retão. Tá reto. As cobras estão retas, pelo menos. Não, você cura 100 por minuto. Dá pra ficar. Mas o livro das cobras não mais é ou menos. Vocês sabem que tem um corredor sem saída à direita de vocês e que lá na frente o túnel ele se bifurca. Uma parte dele vai adiante. Embora no mapa não esteja desenhado, existe uma porta. Tá? E um outro ramal do corredor vira pra direita, ou seja, na direção oeste. Isso. Leste, né? Conforme vocês vão avançando. Depende, acho, né? Que nós, quando vocês chegam na encruzilhada ali, é pra sentido. Onde a chave aponta, pra direita. Pra direita. Pra direita. Percepção de vocês. O que, que eu vejo? O que, que eu ouço? Eu tenho que jogar mesmo? Tem que jogar. Você ouve as cobras falando. Vou jogar porque tem um barulho das cobras. Tá. 47. 108. Só é rato, né? Cobra. Faz uma cobra melhor. Verdade, hein? 54. 38. O que que é? Percepção. Percepção. Acho que é porra nenhuma. Eu tô atordoado com o veneno. Pra trás. Vinte de percepção, 30. Não percebo pouco caminho. Quanto? 30. Todos vocês escutam sons vindos de trás da porta que está um pouco adiante de onde vocês estão. São sons profanos. Eita. O que são sons profanos? Isso. Vai. Calma que eu tenho um som mais profano que esse ainda. Se joga. O Mubu gabei de tal. Isso é profano. Isso é profano, isso é palavra de proteção. Vou botar o som profano. É a mesma, tem o mesmo sentido. É palavra de proteção. O Buga fez de tal. O que significa? Não faço ideia. Espíritos maus se afastam, uma coisa assim, né? Vou ter que acelerar. Aí, ó, som profano. Tô espirrando lá dentro. E mordendo. Alguém rosnando, espirrando, alguém mordendo, espirrando. Vocês escutam um cântico profano vindo de dentro do salão que está à frente, adiante da porta. Eita, será que é? Um canto ritmado, um coro de vozes. Escafando. Gritando o nome de Zaz. Em ritma, rimas profanas, falando de morte, falando de traição, falando de sangue, de profanação. E no meio desses gritos, desse cântico profano, vocês escutam uma outra voz que se eleva num gemido sufocado de agonia, de dor. Atrás dessa porta, vocês percebem, está sendo conduzido um ritual de sacrifício. Alguém será morto nos próximos segundos. A chave aponta para a direita. Uma vida suplica pela sua vida à frente. O que vocês fazem? Preciso responder? Preciso. Olha, tô até arrepiado, tá ligado? A gente vai para a porta. Pra direita, quer dizer. A minha faixa começa a entrar em combustão. Não, cara, é um inocente. Então, você vai lá e olha como está. Você não sabe disso. Pode ser Suzana Richthofen lá dentro, você não sabe. A faixa. Que horrível. E a minha líder. Até brochei. Só sabe que alguém vai morrer, ele sabe quem. A faixa começa a entrar em combustão, um fogo fantasmagórico roxo. A runa na hora já se acende. O espírito da vingança já tá. Tá fervilhando já. Ok. Me segura. Me segura. Não, vambora, Tommy. Me segurem! Me segurem! Aí é com você, mulher. Não segura ela, não. Minha força é horrível. Tem que segurar ela. Mãos mágicas, vou abrir a porta. Isso. Eu seguro a Tommy. Abriu a porta. Bem na frente, eu vou ver. Eu não sei se eu vou conseguir segurar ela, mas eu seguro ela. Eu sou um barulho, vou tentar pegar a pessoa que tivesse no... Vou tentar pegar e sair correndo. Vocês veem essa cena aqui. Acho que da hora, velho. Homens, serpentes, zazitas, manchados de negro, tocados pelo nada, sacrificando uma elfa negra em honra ao seu deus da traição. Tentando sacrificar uma elfa. Queria falar não, mas uma elfa negra também não é gente que se cheira, então... Que isso, falou, racista! Falou a Tiflin. Ela é elfa, e daí que ela é negra? Ela abandonou Glory, ela foi pra Tenebra. Você acha que aí, quando abre a porta com tudo, o Murilo tentando segurar a Toph e o Griel passando, tal qual um vento rebelde, vocês vêm ela com o olhar arregalado de agonia, de desespero, implorando, suplicando pra vocês, me salvem. Eu vou entrar e falar assim, a gente acha que é uma armadilha, mas a gente não liga. Imediatamente os zazitas, eles puxam suas adagas envenenadas e partem pra cima do Griel que tá entrando. Vem pra nós, Griel! Iniciativa, Griel, você tem mais 5 na sua iniciativa. Nossa senhora! Não que seja necessário. Né? É, não que seja necessário, por quê? Como você tomou a frente... Eu vou jogar isso aqui, vou rejonar. 46. 46? Não, mais 5, né? Caramba, eu não gostei da iniciativa. Eu empatou com a minha, Griel. Você age primeiro. É, eu falo, acho que eu tenho mais... 40 top já. Mas quando é player, player, a gente decide quem vai primeiro. Mas pode ir primeiro, pela sua ação. Morre? Acho que 5 ou 6. Eu tô pensando se eu paro em... De novo, mano? De novo, 17. Atira ela, depois você passa aí. Eu posso tirar ela, né? Sim. São 8 homens serpente. É só 8? Ah, tá de boa, assim. Tá de boa. Vou até deixar pro 100, então. Vamos desenhar o templo aí? Vamos. Que porra é essa? Sei lá, seus sons profanos, pelo jeito. Perdão. Seus, se eu faço seus clérigos de lado aí, fio. Em 40 minutos? 8 mil quilômetros, 40 minutos, certo. Qual que é a velocidade? 2 mil quilômetros por minuto. Que dá por hora? Não, é 8 mil quilômetros? É 200 quilômetros por minuto. É esse salão aqui que vocês estão. Né? Tipo, dá pra dar umas 500 voltas nessa sala. Eu acho que dá, né? Que isso? Flash, é 200 km por minuto? Aqui não fala a velocidade por segundo, mas... Ah, divide isso por 10, né? Não, porque ele fala que é 8 mil km, mas fala que o tempo que dura é 40 minutos, se for esse tempo. Se for 8 mil km em 6 segundos, aí é coisa... Não. É. Isso aí é por turno. Então 8 mil km por turno. Isso. E 40 minutos por turno? Isso aqui é... Depende da... Depende da runa que você da intenção é... que você quer. Sim. Você pode acelerar o tempo, ou você pode se acelerar. Você percorre isso? Você percorre 8 mil quilômetros. Então é rápido. Oi? Não, dá pra você jogar com faço, runa 20. Faço o teste já do espírito ou do Expeditionary? Expeditionary. Espera um pouquinho. Foguete. Starship. Starship. Troopers. Só tem um negócio, se eu tentar usar a runa, vai atrapalhar, né? Provavelmente. Sempre. Não sei. Você tá usando o poder de velocidade, será que ele sabe que é pra ajudar alguém? Ué. Ah não, é pra se ajudar, né? Tá certo. É. É, vai você ter que vai jogar se beneficiar o teste. Com o negócio. Então é não, mas pra se ajudar não tem problema. Tem. Tem, meu foi? Você tentou. Eu tentei me curar com o bagulho usando o negócio do aqui. É você se beneficiar com algo. Você não tá fazendo uma ação que tá prejudicando alguém. É só que vai prejudicar alguém, que é de boa. Você dá dano em alguém, Mas você pode usar o anel de boa, porque não é uma magia. Eu vou usar o deus daqui. A última vez que eu fiz usar isso aí na costa. Não ia me ajudar se eu quiser. Não, deus sobrinhas. No que abriu a porta, antes de entrar, fala: pode deixar que eu mato os 8! E tu correndo com tudo. Não pode, fala assim: pode deixar que eu mato ela. Não, mato os 8. Não é enganação? Enganação, vou falar que eu mataria de roubar ela. É uma enganação. Pode ser. Tu fala assim: deixa ela comigo que eu mato. Vocês estão fazendo errado, acho que eu mato. Tem que fazer isso. Dá pra mim. Olha aqui uma espadinha aqui, ó. Pera aí, eu vou ensinar vocês como fatia. Aí vai nosso pai, vai. Nessa velocidade. É corrida aí, Naruto, uma né? Cobra. Aí só vou mostrar pra vocês como fatia. Virando uma cobra e dá. Corrida Naruto. Pronto. Com a mão pra trás, só cortando. E hoje que eu tinha. Fazer aquele raio de corte, assim. Eu vou dar um ataque. Além dos 8 cultistas, tem também 8 elementais de veneno. Elemental de nenê? Veneno. De nenê. Não sei. É Lamúria agora? Isso só tinha Lenore. Claro que eles vão estar em formação bola de fogo aqui. Eles sempre estão, né? Ritual. Aqui o chefão deles estão aqui. Rob Halford. Rob Halford. É o Bugurso. Bugurso. Breaking the law, breaking the law. Eu também uso Shorn. Shorn. Vai chupar esse muito Shorn. Olha esse tifle. Esse tifle não, esse enladinho lá. Shorn. Shorn. Lembra do desafio Shorn, tá? É quase, é um Gitz. Ô, Marta, tem uma miniatura aqui, se você for precisar, viu? É uma mocinha. É quase uma mocinha. Tem o Venom aqui. É uma mocinha. Uma mocinha sacrificada. Ela está amarrada com correntes de adamante. Nela mesmo ou em alguma coisa? No pilar de adamantium. No chão e no teto de adamantium. Com as cobras de adamantium. Pera lá, deixa as cobras de pra ficar muito claro, temos um pilar e ela está aqui acorrentada ao pilar, certo? Só puxar pra cima, fechou. Que? É só puxar já por cima. Ai, puxa aqui, ó. É aquele jogo que os velhos jogam no cemitério lá, da ferradura? Puxou? No cemitério. É, aqui no Brito tinha o pessoal que jogava. Na verdade, tinha mesmo. Tinha mesmo. Ah, mano, não tem lugar pra nós jogar. Vamos aqui no cemitério, aqui, ó. Bota terreninho, bota umas estaquinhas aqui, ó. Gria, você. Uma parte que os caras não usam aqui, eu ó. Eu vou fingir que vou atacar os caras. Porque os caras estão enterrando. Muito perto de chegar neles, eu vou virar, pegar ela, cortar a corrente e sair com ela. Esse é o meu plano. Se vai dar certo ou não, depende de você. Ok. Conta aí. Primeiro, você tem que passar por todos eles. Não todos, né? Porque a gente tá vindo daqui, não é? Então, aqui não, a gente tá entrando lá, aqui. A gente tá vindo daqui? É. É. Porra, mas se a gente tiver de lá... Pô. Ah, mas você não é rápido. E aí? Eu vou fazer exatamente isso. Agora você me fala o que eu tenho que fazer. Já vou meter um preso extraordinário. Boa. Tá aqui passei. Aberto. Pronto, tem mais um boninho. Pode ver os campos. Pelo por cima. Então, ó. Essa pode eu e a Toff aqui, porque eu tô segurando a Toff. Cadê o Grial? Já deve estar entrando ali. Você vai voando e tentar desviar deles. Escreve como você vai fazendo. Eu, Jeff, eu não vou ir por cima, eu vou tentar ir retão. Retão? Retão, desviando, pegar ela e sair por cima. E eu vou usar a runa da velocidade. Ok. Então, só que se nesse momento eu matar ela? Tentar só salvar ela. Apesar que eu ainda acho que ela vai trair a gente, mas tentar matar a gente. Ah, mas... você também só tem 4 ataques, né? Todo mundo acha. Não, eu posso deitar um com certeza. Caraca, você dá aquele tênis. Beleza. 2 talvez. Eu vamos lá. Primeiro de tudo, você tem que passar por entre eles para conseguir chegar até ela. O espaço aí tá difícil de você conseguir. Então você vai precisar jogar um teste de acrobacia para passar por eles. De boa, né? Capô, o peso dos barris. Se além de olê, vai ser gostoso. Não dá de carro, não. Vai ficar mascando. Mas se chama de pérola, né? Qual que é a dificuldade, Jeff? Eu tirei 38. Ah, então era 40. Então põe mais 2. Você não tem a preta extraordinária? Exatamente, eu tenho mais 34 pra gastar. E 5? É, isso que eu ia falar, 35. É, nós estamos nível 35. Minha ficha ficou 34. 35 a dificuldade. Passou. Eu passei. Você consegue desviar por eles todos ali e chegar até ela. Só conforme você vai passando por eles, eles vão atacando você. Eles vão esperando ataques de oportunidade em você. Lembrando que eu estou muito rápido e que a gente já tem que fazer teste com desvantagem para me atacar já. Tudo bem. Estou muito, muito rápido. Quem não sabe tem isso problema, não tem problema. Vamos pegar aqui os homens serpente. São todos menos 4. Os homens serpente. Menos 5. Vocês não são mais homens serpente? Vocês são nagas agora? Não sei se são nagas agora. É, acho que não existe homem serpente mais. Naga dormente. Naga defensor. Naga retalhador. São esses que vão atacar você, Grials. Todos eles são naga retalhadores. São 4 só que consegue. 3, quer dizer, né? Quem vai estar aqui, esses 5 aqui não vai ter ataque. Só são 3. Então, 3 ataques de Hã? 1, 2, 3. Não, porque ele vai estar aqui, ó. Na moça. Tô bem. A hora que ele sair, ele toma os outros 5. Mas aí não precisa sair, né? Tá. Ah, ele vai precisar. Os homens serpentes que estão lá, ó. Não toma. São desse tipo aqui. 4 braços. São o combo básico de tormento. 4 braços. Eles vão atacar, fazendo desferir ataque de oportunidade no Briel. Caralho. Isso é escolher até você pra fazer. Cuidado que você perdeu. D4, toma mais cuidado. Especialmente quem tá descalço. Né? Eu agora? Tá aqui, ó. Mais 52. Sai da cadeira. Ah, ok, tá flanqueado? Tá flanqueado. Então vou jogar com vantagem. Com desvantagem. Tá normal. Então são 3 ataques? São 3, por enquanto 3. Então beleza. Então tem mais 51 pra acertá-lo. Acertou todos. Pronto. Não acertei 3 críticos então. Só que não. Nenhum deles foi crítico. Mas nem somando, eu acho. Foi crítico? Não, nenhum deles foi crítico, infelizmente. É uma pena, é uma tristeza. Mas. Não, pode ser que apareça mais elementais, acho que não vou. Acho que vai que surge mais elementais. Eles atingiram você, Gael, com suas lâminas envenenadas. O dano não é muito grande, não, tá? Dano. Dano multiplicado. Então, duas vezes. D8, D10, D12. Então você sofre 3, D12. Inimigo, 3D12 mais 27 de cada um. Pra onde levar ela? Pra frente de vocês ou pra trás? 34. No chão. Nem no chão, na sala. 34 com 7, 41. Ali dentro do chão não é de cobre, então. 41. Mas é. Eles são cobres. Só a música que eu tô errado. 68. Que o chão pra trás. 80. Esse é cada um? Não, eu vou puxar pra trás, sinceramente. 88 mais 7, 95 pontos de dano cortante mágico. Tá, envenenado. Tem resistência a essas coisas ou não? Dano cortante mágico, se tiver resistência, se aplica. 98. O veneno você não vai ter resistência. 48. 7. Arredonda pra baixo. 4D10. E aí, Griel? São 4D10 de dano de cada ataque. E você vai ter direito a 3 salvaguardas de constituição. Vamos lá. Do primeiro, o envenenamento é 11,29 de veneno. Segundo, 18, 19, 23 de veneno. E o terceiro, 10 com 18, 28 pontos de veneno do terceiro. Para cada um deles, você vai jogar uma salvaguarda de constituição. Qual que é a dificuldade? CD, perdi. 20,50 mais. Perdão, então não tem. Não tem parecer de graça. Mais. Escolha passar. 38 mais 10, 48. CD. Falhei em todos. Falhou em todos? Até no que eu acreditei. Ótimo. Eles cortam o seu corpo. São golpes que resvalam o seu corpo, o seu poderoso corpo. Tá? Não causam tanto dano assim. Mas você sente o veneno penetrando. Queimando, se espalhando por dentro do seu corpo. E aí você consegue chegar até a moça. Passo das brumas. Caramba, que passão, hein? Não, ele foi até ali atrás e veio andando. Ele fez um movimento aqui e foi andando. Tipo assim, ele saiu ali, passo das brumas, aí depois ele veio andando, entendeu? Passa das brumas com ela? Quanto que dá o prazo? Não, você precisa de um ponto heróico pra ir com ela. Que ela também precisa. Ele jogou um ponto heróico pra mim. Ele jogou um ponto heróico pra mim. É que a gente achou que você tinha jogado pra ter ação pra fazer o passo das brumas. Não, passa das brumas é bônus. Você vai até perto da porta. Você segura ela, se concentra pra se teleportar, e aí você abre os olhos e você vê os olhos dela. Desesperada. Tô acorrentada. Ela continua presa, acorrentada. O seu passo das brumas não funciona. Então você tá aqui. Ok, plano B. Acabou, né? Algum desses caras aí parece ser líder? Sim, o careca. O Rob Halford. Rob Halford. Rob Halford. Vamos lá, Jeff. Vou atacar ele, então. Caramba, mas tantas ações assim? Pulso de ação. Ah. E agora eu vou tentar fazer doer. Vamos tirar ver 20, que aí. Dá. 74. Eu só preciso ver quantos ataques são. Okay. São mais dois. Zazita Celebrante. Deixa eu dar uma espadada na orelha dele, fatia aí. Mais dois, mais quatro. Olha que bonita a ficha que a gente vai pegar agora do Zazita Celebrante. Que da hora. A ficha de final de capítulo. 19. Onde tem o cara mais pica. Um D20, claro. Beleza. Tá, me ajuda a marcar aqui o valor. Dá um negocinho que eu marco. Pontos de vida, 2 milhões. São 19 ataques, tá? Nossa! Um crítico natural. Quando você rola dados, amigo? 10. Marca 10 e depois de os bônus, né? Já fala que eu tenho de bônus. Vou jogar com esses 10 mais... Pode dizer que é uns 30. Que não tava certo isso aqui. Então já são... Uns 40. 40. É crítico não natural. 14 mais 30, 44. 9. 17. Faz as contas. Eu vou marcando aí, depois você faz as contas. Tá no 7. 14. Crítico não natural, 18. Crítico natural foi um só, né? Por enquanto, 17. Isso. Cadê os meus críticos? 15. 20. Outro crítico natural. 18 crítico natural. Não, 19 crítico natural. Que mal ele pergunte. 17. Tá atacando ele como? Braços. Braços? Braços. Repais. 17. Foram quantos já? 14. Faltam 5. O Bredão tá contando. 19, crítico não natural. Ele começa a gritar, ataquem-no! Ataquem-no! Vamos matá-lo! Nosso Deus nos perdoará! Crítico natural. Zaz será clemente! 18, crítico natural. Matem-no! Falta um. Okay. Ah, falta um? Natural. E 19, crítico não natural. Pronto, Jeff. Foi dois crítico natural ou três? Três. Três, então três mortal, Jeff. E aí, cartinha, eu três tem mortal. Um que é uso imediato, não é? Qual? Gasta sua reação. Não, ele gasta reação, não é só imediato. Não é? Não, é só gastar reação. Nenhum deles é gastar reação. Ah, é, mas é legal isso aqui. Você amedronta os seus inimigos. Não, mas joga sem reação. Gastou? E um ataque a mais. Ah. Uma chance de vorpal a mais. Entendi. Eu achei que valia a tentativa. Com certeza. Não, justo. Porque o que você fez, com certeza daria isso neles. É. Eu chamei ele Sphere. É. Amor, 39 te acerta? 39 não me acerta. 40 também não. Em sua rolagem não, de 44 também não. Você já tá com o segundo troco. Calma que a gente tem bônus pra gastar ainda. 47 também não. Ô louco. 45 também não. Caralho, o Grel, você acertou só os críticos. Só os críticos então já. Não, mas o crítico não natural você tem que ver se acerta também. Porque o acerto automático é só. Eu tenho mais 35 de bônus pra gastar ainda. É 30? Ah, ok. Não, tudo bem. Mas você tem mais 30. Quanto então, que foi com o 19? 48 te acerta? Não. 49? Então só. 51 me acerta. Então só o crítico natural te acerta. 51, 75, vai gastando aí. É, se você quiser. Você pode gastar lá. Falta quanto pra passar em cada um? No 19 faltam 3. Então dá pra passar de boa. Até 18 dá. Uhum. Porque se, ó, passar os 6 críticos natural. Compensa você pegar os não naturais. Dá. É. Isso, dá. Pega primeiro os críticos seis, pra você bufar o dano infinito. Vai dar 6 ataques. É que eu não marquei qual era 18 e qual era 19. 6 vezes 3, 6 vezes 4 dá 24, tem 35 pontos. Tem 11. Com 11 dá pra você passar o 47, eu acho. É, dá pra passar mais 11. É. Faz isso então. Vamos lá, agora vamos pro decidor aí. Fã, quantos ataques? Que acertaram? Foram 9, 7. 10. 10? Quantos foram críticos? 9? 9. É. É, acertou um? 9. 10. 9? 10? Ele usou pro extraordinária pra completar. Eu já tinha usado mesmo, né? É, já tinha usado. Você pode distribuir o bônus assim? À vontade, até o final do turno. Até o do próximo turno, se não me engano. Que palhaçada. Pois legal, é, né? Não achei, não. Não sei que deu pra ver isso. Nisso, daí foram três verpais com 20 natural. É, com 20 natural. Vai tirando membros aí. Esses bichos são inimigos de Glória, será? Ah, perdeu com o seu verpal mesmo? Com certeza, então... Eu não lembro. Ele perdeu 3. Você sabe que eles estão sacrificando uma elfa, né? Hã? Eles estão sacrificando mas uma elfa. Mas é uma elfa negra. É, ela já é uma inimiga de Glória. É alguém que abandonou Glória. Mas continua sendo uma elfa. Não importa, é alguém que abandonou Glória. Ele não Glória é racista. Abandonou não é um amigo de Glória, sim. Glória abandonou todos os filhos. Ele não é racista. Que hipócrita. Pois é. Ainda não. Mereceu cair. Eu também acho. Ainda não. O senhor não tá sendo nossa, racista. Glória é muito filha da puta. Glória é muito filha da puta. É que você ela não tá leu a... Ela tá incluindo essa negra na cota, cacete. 12, quantos você quer? Não, só mais um. A deusa do labirinto. Ah. Ele tá incluindo essa daqui pela tem cota. Tem outro livro falando dela? Tem. Tem o da queda dela, né? Que é o a Ascensão de Tuar. 16, 21. Ou não. Mas tem outro. Tem outro. Tem a deusa do labirinto, 13, que é muito bom. 30, que ele é da trilogia da Joia da Alma e a deusa do labirinto. O que basicamente fala? 2. Que ela é uma filha da puta. É que eu não quero dar spoiler. 5, pra mim não faz diferença nenhuma. Foi 17, 53. Quem 70. Tá assistindo você? Lendo você? Eu não. Não, o Jeff já leu. É que eu não sei se o Jeff vai usar alguma coisa aqui. Não tem problema nenhum. Eu sei que vai chegar, ela já vai ter esquecido. Sei que ela foi uma filha da puta do cara, isso eu sei, já. Ela sacrifica os próprios filhos. Ela sacrifica todos os elfos. Ela, tipo, junta um monte de elfo. Sim, gente, vem cá, gente. Isso, vem, cá. Vem aí, vai todos os elfos num lugar. Vem me adorar. Aí ela, tipo, mata todo mundo pra sugar o poder deles pra ela ficar foda. Que fila da puta. Ela faz isso pra matar outra pessoa, devemos falar quem? Sim, já que eles querem spoiler. Tauron. Pra matar Tauron. Dá um de 8, foi o Tauron que mais humilhou ela? É, ela virou escrava de Tauron, sim, né? É. Agora mais caralho, velho. Mas não era só ela tentar 14, conquistar de novo a... 22, mas aí o que ela faz? Pegou ela, né? Ela, com isso daí, ela consegue trazer o Haradak pro meio de Itapista. Uhum. Aí a Haradak mata Tauron. Luta os dois. Caralho. A Haradak mata Tauron. Ah, foi mais ou menos o que esse ele fez, ela, né? Ó, tá, eu não posso com você, eu vou trazer ali, um cara idiota. Vou trazer um cara mais forte. Ela tá com Tauron na traição. Com a flecha infalível lá. Puta, que filha da puta. Além de tudo, demais. É covarde, velho. Covarde. Caralho. Tem uns caras que amam ela ainda. Mas e na trilogia da Tormenta, que trilogia adora do ela mundo, ainda mas depois, quando a Tormenta invade o plano dela, ela começa a jogar os filhos dela na Tormenta pra ela fugir. Sabe aquele negócio de apocalipse zumbi? Você joga, empurra o gordinho e corre? Sim, tá. Ela faz isso. Caralho. Reza pra ler no teu apocalipse zumbi, viu? Que senão você vai. Ok, Jeff. O dano do que passou foi 735 com 3 escrito natural, 3 warpal. Vamos ver se você faz alguma coisa desse bicho aí. No Hobby Half, hein? Deixa ele calmo, pelo menos ele vai ganhar um lanche do BK. É, cortando demais. Eu já perdi metade da cauda. Você tá pegou um braço a menos. Sou calvo, sou cabeludo. Você é cabeludo? Tá. Então, o cabelo tá com problema. Ah. É que você penteava pra trás. O dia é calvo por opção, ele raspa as lateraisinhas. Você viu o Pantene, tá né? Crescer de na verdade, eu tava estagnado. Depois comecei a tomar uns remédios. Quantos ataques foram? Uma falha da fruta. Aí começou a cair tudo de novo. Putz, é foda. Barba o primeiro vorpalzão, eu tô usando minha reversão de dano. E devolvendo ele pra você. Se vira. Pô. Ai, que delícia. Quem vai perder mesmo agora? Ele mesmo. Regra, né? Ué, trai, você tem nome? Tem nome. Então você vai rolar uma salvaguarda de constituição pra não perder a cabeça. Não era 6D8, né? 6D8? Quando é um inimigo que... Não, vai rolar o teste. Se passar no teste e não morrer, ainda assim toma o 6D8. É porque eu lembro que se fosse um Minion, morria. Minion morria. Se fosse um cara com nome, ele tomava só dano extra, não era? Não, eu lembro, faz o teste. Faz o teste? É, faz o teste, o CD é igual ao dano. Mas como ele tem essa habilidade de reversão de dano, ele... Só usa o talento de coisar, de passar, né? Não, CD não é igual ao dano, não. CD é igual à dificuldade pra resistir aos seus poderes. A minha? Yeah. Passei. Eu sou fraco? Passou, então você vai tomar 6d8 de dano extra. Além do que você já tomou? É. Além do ataque normal, que ele vai tomar o ataque dele próprio. É, deve ser uns 100 e pouco de dano. 70 por aí. Não, mais o 6d8. Que deu 730, foi 10 ataques. Mais um dano adicional do Warpop. Então 70, 73 mais 6d8. Mas acho que é 10% do dano que deu. É? 10%. Ok, reduziu quanto o dano que eu tomei? Um 73. Um 73, mais ou menos. 73 de quanto que era? 735. Menos 735. Porque a gente pegou 10%. 662. E foram todos os ataques críticos, só um que não. Então, 662. Na direita aí, é só somar. Esse aqui? É, da esquerda. Mais 73? Isso. Deixa eu somar na conta. A situação tá crítica. Tá aqui, já tô somando. Não, não. Não, é esse. Você tá somando. Tô fazendo tá a vida do Grial. Ok, vai na vida do Grial aí. É, a morte do Grial. Vai chegar rápido aqui. Vai chegar rápido. Ah, você pode curar um D10 mais 35 aqui. É mais, né, que você faz aqui, né, Grial? Ó, você tem uma carta aqui que você pode ser dar menos 5 de... Quanto você tem de vida, Grial? Penalidade pro cara. Em ataque, saving throw e ability check. Não sei se você conta aí. 240. Você ajuda alguma coisa com isso. Tá com 256 de dano. Eu vou cair. De novo. Ele tá por 30 de dano. Sério? Ó. Gastei um ponto heróico pra recuperar a reversão de dano. E gastei um ponto heróico pra recuperar minha reação e usar a reversão de dano. Olha que meta aqui. Toma o segundo crítico aí. Caiu. Toma mais 73. Caiu. O Grial chegou assim lá. Aí do nada passa que aparece. Aparece a moça atrás dele. Fazendo assim, ó. Pareceu a elfa assim, ó. Fez assim a elfa. A elfa fez assim, ó. E ele achou que ele tinha se batido. Sabe aquele molequinho que vai com taco de beisebol? Ele faz assim, ó. Tau! É o Grial. Ok. Quanto deu de dano nos azeitos agora? 589. É. 589. Ele tinha 571 de vida. E não, sem contar que eu deveria não rolar os testes. Sendo muito justo, não toma nada. É reação dele. Não toma nada. É depois que você causa. Teoricamente, dano. O seu primeiro ataque não foi o crítico. Exato. Você só causou os danos normais. Essa é a questão. O certo é a gente contabilizar ataque por ataque. Porque senão acontece isso. Quem caiu primeiro? Você ou ele? Na teoria... O ovo ou a galinha. É, entendeu? Então o certo é... Tô considerando que caíram os dois. Então o certo é... E o cara, né? Mas... Tô considerando não, na teoria, dois. Quem cai primeiro é o Grial. Não, os dois tomam impacto. Não, porque o Grial toma os dois ataques antes dele terminar o turno dele. Não, outra coisa tem que ter que ver qual foi o crítico natural. Exato. Verdade. Mas acontece tudo simultâneo. É simultâneo. Simultâneo. Gente, a ordem não... Você deu aquele monte de ataque, no meio daquele monte de ataque apareceu se dois comigo, portal, importa. Seu braço entrou e acertou você. É, eu ainda acho que o bicho saiu. Quando você tava batendo com o direito no cara, o esquerdo tava batendo em você. Eu vou conseguir. E vice-versa, então você tava assim, ó. É, mas em dois que você deu em você, você não deu os 9 nele. Aí os últimos só que tu. Mas ele tomou ataque Vorpal, ele tem que enrolar a salvaguarda e ele não passaria. Então ele. Cai. Nós dois caem. Os dois caem. Pode apagar a luzinha, Ariel. Grial desfere aquele monte de ataques, aí vocês veem a mão do Grial atravessando um portal, pegando na nuca dele. A outra mão atravessando um portal, pegando na nuca dele. Eu falo, e ele vai despencando, enquanto ele vai despencando, ele vai terminando de dar os últimos ataques e degola o celebrante. A cabeça dele vai voando, com a boca aberta, ele gritando. Aaah! E não completa a frase. E cai no chão sem vida. O corpo dele cai, começa a serpentear, se debater pra lá e pra cá. E os demais clérigos vão cercando ali pra concluir o sacrifício. E agora e obter, do Grial. E obter o poder. Pronto, foi sacrificado o elfo. Vai fazer completar o sacrifício, agora vai ser dois. Não, foi mais fácil, foi né? Sacrificado. Foi um bom sacrifício, ganha inspiração. Ganhou, ó, sacrificaram um elfo, um hobgoblin e agora o um terceiro elfo. E agora vai ser a elfa. Ok. É o próximo da iniciativa. Olha, depois do Grial, ganhar, é a vez do Celerinho. Ok, eu vou voar aqui. O chão tem cobra aqui na entrada do templo? Tem cobra em tudo que é canto. Tudo ainda? Tudo. Beleza. Cobras. Tinha que ser cobras. Quanto deu até aí onde eu fui? 17. Tá. 17 não, 15. 15. 18. É porque eu ando 42. Né? Ah, é que eu ando 18, eu tô vendo até onde eu posso vir. Então, eu vou ver aqui, né? Justo. Porque como você vai ir reto, não fica perto. É, não, tranquilo. E dali eu vou fazer uma. Uma praga de insetos. Praga de insetos. Elétricos ali. Eu não sou a próxima, né, amor? Não. E vou adicionar a base da eletricidade, da runa da eletricidade no dano. Então eles fazem um saving de. Então o Celerinho vai criar enxame de vagalume, porque vai estar eletrizado. Save de constituição com desvantagem. CD 55? Não, 65. 65? 65. Mano, o cara é um deus. Você acha que você deveria estar com... A minha seria maior 5, 4? É, o meu é... Eu só tenho 11 de bônus por ser deus. É são 7 lá, né? Com desvantagem? Com desvantagem. Por que você não vai tomar? Minha metamagia... Primeiro, falhou. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Todos eles falham. E a trutinha? Você fez com ela? Ah, é, tem a mocinha também, e né? Eu não tenho como escolher quem fica ou quem não fica. Aconteceu. Eletricidade, né? Isso. Vou pegar uma fichinha de NPC. Deixa eu ver quanto eu tenho de runa. Desvantagem, né? 17, eu posso ter 45. Pois é, tirei um 20 e um 18. É com vantagem? Não, desvantagem, né? Mas no caso ela já é fita isolante, né? Então não tem que ver. Fita isolante. Vai tomar no seu cu. Ah, mano, não. Eu não tô pegando isso aqui, não. Vai se foder, filha da puta. Ah, falhou também. Foi? O fito isolante falhou também. O Jé tá querendo dar dano. Então vai ser 9. Ele deu ataque elétrico, ele falou, ela já é fito isolante, já não tá mudando. Só porque é uma farinha. Vai ser, vão ser 9 de 12 de eletricidade normal. Vai, o cara, e 10 de 6 de eletricidade normal. Tá mexendo aí, ó. Racismo aí, enfim. Calcula aí. Vamos lá, primeiro nossos D12. Vai jogar, vai rolar? Começa a levantar bandeira. Então tome. Ah, pega aqui. Só os. Vai pegar daí? Tem 3 e jogo 3 vezes. Tá. Então aqui deu 20. Aqui deu 13, 23, 53. Não, 43. 4 e 8. 65, 7, 3, mais 12, 85, agora são 10 D6. 85, parece 2 D6, né? 85. Mais 12, 97. 109. 120. 124 de dano. 124 de dano elétrico. De enxame elétrico. Os vagalumes. Vagalume é CPFL. Eletropau. Ok, agora calculo o dano. De rúnico. Não, foi. É 70-30. 70 normal, 30% rúnico. Porque é, foi 10d6 rúnico e 9d12. Na verdade é 60-40, é. É como se fosse... Tô 124? Porra, é, 70... 120, 60... Pode 72. Ir, 70? Ah? É, 70 normal e 50 rúnico. 55 rúnico. Beleza. Vou só falar uma coisa pro Jeff. Então, 70 normal. Tenho resistência 35. Mais 60 do outro, porque eu tenho fraqueza. Ah, ele tá voando. 55, deu o rude rúnico. Deu 55 de rúnico? É. Então são 110 rúnico. Não? Mais, tinha dado 70, né? É. Então mais 35, 145 de dano. Eu só vou fazer aqui, mas eu passo. Que mais? Em todos os testes, passei. com quem eles estão. Só pra você saber. Não é esse caso. Ok. Foi só uma informação que eu quis te passar. Obrigado. Gente, como que eles estão? Feridos. Bem feridos. Eles estão todos chamuscados. Principalmente pelo ataque da eletricidade rúnica. Você nota que aproximadamente 30% do corpo deles fica calcinado pela eletricidade que você dispara sobre eles. Bastante debilitados. Aproximadamente um terço dos PVs foram. E aí vocês veem a moça, ela chacoalhando lá, sendo eletrificada, né? Ela ergue os pezinhos do meio da massa de cobras. Sim. As pernas dela toda avermelhada, assim, por causa das picadas das cobras, né? Ela se chacoalha assim, se debate, e ela despenca assim e fica desacordada. Vocês percebem que ela ainda respira. E aí, como ação bônus, eu vou olhar pra ela. E vou fazer o meu minha habilidade de conhecer segredos. É um Legends Lore nela. Certo. Você não precisa saber o nome dela? Quando ele pega. Não, eu só preciso olhar pra ela. Sussurros. Tá aqui os sussurros. Que vai precisar escrever. Não preciso de sussurros. Então tá bom, não preciso de sussurros. Você tá vendada? Não, eu falei, a primeira coisa que eu falei, meu olho começa a entrar em combustão, chama uma fantasma. Vem aqui as duas. Slerin e Toff. Os dois, as duas. As duas pessoas. As duas pessoas, exato. Vocês estão vendo isso? Sim. Sim. Isso. É que eu tô pensando? Sim. Nem fudendo! Não. Ah! Não. Não, a gente já viu do sorvetinho. Quê? O sorvetinho. Que sorvetinho? O que é sorvetinho? Relaxa, esquece tudo. Não é escamas, então? Não. Ah! Isso é a essência dela. Até aí tudo bem, entendi, mas eu achei que eu conhecia de algum lugar. Eu posso ver a... Alinhamento, né? Não vejo as amigas, não vejo alinhamento. Alinhamento, caótico mal. Não, mas eu sinto também a tendência da pessoa. Não se segure, Toff. Ela não vale a pena ser salva. Falei. Alguém mais tem algum poder similar ao dele ou dela? Como assim? Visão do espírito? Essas coisas? Eu consigo ver a tendência da pessoa, se ela é benéfica, se ela é malévola, coisa tipo, eu consigo sentir isso. Tá, você tá sentindo, então. Eu falo isso, mas eu falo com uma dor no coração. Todo mundo fecha os olhos. Menos você. Você fica fechado! Não é você que é, menos você. Entendi. Pode abrir os olhos. YMCA. E aí? Eu falo isso com uma dor no coração, mas ela não vale a pena ser salva. Não importa, Celerinho. Ela está sendo vítima de uma coisa muito ruim. E eu não posso deixar nenhum inocente, mesmo que o coração dela seja pura maldade. Ainda assim, ela está indefesa. Ainda é puro. Por isso que eu não digo que você está sendo mais. É uma armadilha, né, Toff? Que puro, maldade é puro. É não puro importa. Ainda. It's a trap. It's a trap. Mas não é, né? Mas a Toff falando. Sim. Então, é que eu, por isso que eu falei. Eu jogo meus dados agora ou jogo depois? Então, vou agora jogar. É minha vez. Quem vai decidir? Lembrando que eu tô aqui, segurando ela, então não sei se eu tenho que fazer um teste também de força. Você aguenta 3 de obliterante aí, porque. O já falou pra segurar. Deixa eu jogar aí, tá? Ok. Se ela conseguir se vencilhar de mim, aí eu te quero. Quantos mano? 2. 7. Não, falei no meu teste de sabedoria, a dificuldade é 54. E o que acontece? O espírito da vingança toma conta, eu entro no modo histeria. Aí não é mais eu que controlo o personagem. Posso controlar? Ao ser, e aí ela se vem em de mim. Pode. Nossa, tô brincando. Pode? Controle, é vez da Toff. Rebenta. Espancaciones! Modo histeria, lê aí. Modo histeria. Tá. Mas você fez o... Mas tem que ficar histérica. Acabei de fazer. É tudo isso a dificuldade? Acabei de fazer o teste, falei. Mano, é de 100? Não, mas daí se você quebra o centeno, entendeu? No caso, como eu não tenho nenhuma alma, então a dificuldade é a minha própria, entendeu? Uhum. Não, porque aqui fala que você joga um D100, né, no teste, não... Mas eu fiz o teste de sabedoria normal, não tenho alma, entendeu? Não tem nenhuma, todas as almas eu já mandei embora. Falhou, só falhou. Só se tivesse alma. Você não tem nenhuma centena de alma. Falhou, não, por isso falhou. Que eu tenho um teste normal, teste de sabedoria normal, porque eu tenho só a minha alma, falhou. Então a dificuldade é 54. Ah, não, tá certo. Falhou. Quantos ataques falhou. Você tem? Então, no caso... A tendência é sempre usar o ataque mais forte. O que eu ia fazer? Se fosse eu. Eu ia entrar aqui e ia meter uma Lotus da Morte ali. É que quem nem fala que faz jogadas de ataque, né? Tudo faz. O que você escolher? Tadinho do Grian, vai ser obliterado. Quantos ataques eu tenho? Se eu der o ataque, se eu der a rajada, vai ser... O Grian vai. 12 golpes. O Grian vai ter um... É porque você não ia usar Lotus, você queria salvar a moça, né? Eu consigo não acertar ela. Você consegue não acertar ela? Qualquer magia eu consigo. Qualquer habilidade em área eu consigo não acertar. Mesmo sendo espírito da vingança. É você que tá jogando. Então, no caso do espírito da vingança, ele não tá nem aí, ele quer destruir. Não, mas ele não sabe que ele não acerta. Não, ele não sabe, exato. E aí, qual que é a ação? É o Gui que tá controlando aí. Eu já quero ver tudo que todo mundo. Porque dependendo da situação, nem tem que segurar, mano. Eu só acho que foda-se, peixe. Eu ali tô tentando te segurar. Manda real, você não consegue segurar. Jeff, só lembrando que a hora que a Toff falou que ela tava despertando o espírito da vingança, ela pediu pra segurar, eu tô segurando ela. Agarrei ela pra não deixar ela... Ok, tá segurando, beleza. Se desvencilhar, sai do controle ali, mas... Usa a do primórdio, transforma o espírito da vingança no espírito dos últimos... Ela não consegue fazer mais de uma magia, né? Não. E aí eu não sei. Nossa, como é que ela fica na situação. Não, mas ela consegue atacar e usar magia. Hã? Eu consigo atacar e usar magia. Eu consigo, tipo assim, carregar a magia nos meus punhos e usar o ataque normal. Você se faz algum teste de força? Então, eu faria aqui pra ser... Eu tenho também pulso de ação. Mas você é vingativa. Então, no caso, o espírito assumiu. Além do espírito de vingança, eu tô com a runa da vingança ativa. Uhum. Eu falei pra você, ó, começa o bagulho a inflamar, a runa não me controla. Ainda não dominou. Ação? Dentro dele. Tá, você vai jogar um padrão hipnótico em todo mundo e sair a porrada dando crítico. Nossa! Luzes, câmera, vingança, ação! Você tem 4 mesmo, não? Faz teste de sabedoria pra cada um deles. Pra cada um deles, justo de sabedoria. Se eles tiverem. Só que acedendo, vantagem, desvantagem. Tem que fazer algum teste. No caso, vai depender se eles tiverem pecado ou não. Quanto mais pecado eles tiverem, mais a dificuldade aumenta. Falhou. Ó, a dragão. Meu irmão! Eles estão na hora da penitência, perdão. Eles têm tanto pecado, que até o Deus deles tá punindo eles. O Biel ali já vai ser. Esse é o Lunar da Penitência. Não vai, tá. Esse é o Lunar da Penitência. Qual que é a CD? 54. Tem o desvantagem? Se tiver pecado, sim. Ah, eu já não sei como ele fala. Só se tiver pecado. It. Eu vou interpretar. Ei. Eu consigo se desvencilhar. Sam. Calma, chama. Só se desvencilhar. Go. Você consegue. Brook. Você vai voltar a prisão? Ele tá fazendo magia também. Vocês vão ver, não. Falei em todos os testes. Eles ficam paralisados. Eu falei pro Gui. Ficam todos paralisados? É, padrão hipnótico. Condição paralisada? Eu trouxe pra você. Pá! Você vai reprovar! Oi? Você vai reprovar! Oi? Ok. E aí, agora ela vai sair dando porrada em todo mundo. Cada ataque é crítico automático. Eu tenho um pulso de ação. Pode ir. Ah, você consegue bater todo mundo. Usar sua ficha. Então deu. Então deu os ataques. Deu dano, né, dos ataques. Eu ia fazer Cloud Kill e Muralha de Força, deixar ele sufocando ali dentro. É vingança. Adoro fazer isso. Depois, ok, qual que é o dano? Qual que é o dano normal? Muito. São 2d12 mais 15. Então são 4d12 mais 15 por ataque. Por ataque. Se for usar o ataque completo, são 24. É 2 pra cada, entendeu? 1 de 2. Que dano lixo. Rajada. Pois é, né? Porra. Mas são quantos ataques você dá na rajada? 24. Total. 24 ataques? Então são 96. Tem... De 10. 7 caras? Tem 7 caras, vai dar. 14? 14 em cada um. Não, Gui, você tá confundindo. Não, são 24 ataques. 24 ataques. Tirou 6 curtinhos porque a senhora morreu. 4 ataques. 2 por ataque. Morreu. São 3 ataques em cada e sobram 3 ataques. Então são 12. Deu quanto? D10. 12 de 10 em cada não, um. Subiu, subiu, D12? Subiu a 12 de 12 mais 45 em cada um e 3 caras vão levar um ataque extra. Você pode usar. Ah, mas já que é vingança, ele vai bater. Senão eu tô pensando já em salvar a menina, velho. Vida corrente. Mas não, ela quer matar os. Na verdade, caras. Ela só bateu nos caras, foi só 7 caras. 7 caras, bate nos caras. Quanto que é o dano? 12 de 12 mais 45 em cada. Ah, vou ter que jogar dado. 12 de 12. Ah, joga aí no negócio aí. 12 de 12 mais 45. 50%. De 12. Quanto? Quanto por cento? 50. 50%. Vai dar uns 90 de dano. 72. Mais 45. 117. 117. Em cada um. Por ataque, né? Não, em cada um. Já são cada três um? Ataques cada um. 117. Que mais? E soma mais 35 em 3. É que no caso é crítico. Ah, é crítico! É crítico. Puta, não, então peraí. Então crítico vai ser 3. Pera aí. Vai ser 3. Crítico? Hã? Só mais 2? Meu é mais 3. Não, 3. Então no caso meu vai ser 3 de 12 mais 20. Aí sim, 3 de 12 mais 20. É crítico. Aumentou 5. Aumentou 5. 5 por ataque. 5. Então aumenta em 15 dano em cada um e 40 em dano em 3. É crítico, perdão. Não perdoa. E três deles tomam 40. Isso. Os três que tomam esses 40 extra, eles caem mortos no chão. Agora é com você. Você quer terminar de finalizar eles? É lógico que ela quer. Então gasta ela, de ação. Ela é incontrolável. Gasta de ação. Você não viu o modo histeria? Enquanto eles não caem, ela não para. E bate no, nos, faz a ação completa dos outros caras. Faz toda ação de novo. De novo tudo? É, só que agora é só os ataques. São mais ataques porque agora ela tem ação bônus também, né? Ação e ação bônus. Sim, agora sim. Agora ao invés de ser. É tudo crítico de novo, então ao invés de ser 24 vai ser. 30 redondo. Gente, eu tenho 30. 30 ataques? 30 ataques. Pra semana que vem, Ariel. A gente vai parar já também. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos ver se dá pra ir essa semana. Beleza? Falou! Você não faz distinção de aliada aí, né? Não. Olhou! Ela vai começar a socar os caras. Se for cair, não vai pro próximo. São 30 ataques. Qual que é a média de dano? É 40. 40? Por ataque. Ela vai ficar batendo. Ela vai bater tipo um em cada e vai voltar. Me fala quando é só ali morrendo. 30 ataques? É. Tem quantos aí ainda? Tem 4. Então. 4? Aí que tá. Tem 5. Tem 5. É porque só vai começar a bater nela a hora que ela virar e olhar. A hora que o olho da vingança olhar e começar a ver os contadores de maldade, aí fudeu. Sim, porque antes o vingança tinha focado nos caras sacrificando ela. A hora que ela virar pra menina ver o contador da maldade. Vai sobrar uns 20 ataques ainda nela. Essa menina vai se fuder. Porque eu sou aqui cobrindo ela. Os contadores de maldade dos caras estão cobrindo dela. Vai ver, ela tem mais contato. O cara tem mais maldade. A Toff vem aqui e vai derrubando um por um. O Champs consegue me segurar? Ah, é verdade, né? Tá segurando a Toff. Se está segurando a Toff está agarrada. Pra se desagarrar, tem que gastar uma ação pra rolar um teste de agarrar. É um ataque, né? Mas aí não seria eu que teria que gastar. Não, a Toff tem que gastar ação pra se libertar. Ah, Ou fazer alguma outra coisa. Oh, obviamente ela não precisa nem fazer força pra ele, passa das brumas. Ok. E ação, pra e, isso? Então, e ação bônus. Então beleza. Então passa das ações, brumas faz isso. Então, todas as ações são totalmente são válidas. Ok. Feito. Eu uso todas as habilidades da... Não, que nada, eu dei counter spell. Mas não teve magia. Passa das brumas. Ah, tá. Ok, alô? Continua agarrada. Não, tô zoando. Ela tá zoando. Ah, onde é que tá? Peraí que eu levo aqui. O que ele quer? Beleza. Só fala realmente se ela fez o counterspell. O cachimbo? Ela deve ter esquecido alguma coisa. Mas... Fez o counterspell ou não fez? Não, não fez counterspell nenhum. Por que não? Você vai fazer counterspell? Ela falou pra segurar ela! A Toff antes de perder o controle, ela pediu pra segurar. É! Eu falo, a gente tá entendendo. Ela me segura e eu entendo. Então tá valendo o counterspell. Então counterspell. Beleza. Então não fez nada. Não só sabe se eu sair? Não, você vai gastar uma ação, porque daí você não vai ter. Você vai ter que gastar o pulso de ação pra atacar. E aí você vai matar só os quatro primeiros. Só os três primeiros, os outros quatro vai deixar vivo. É só isso que vai mudar na cena. Ou então gasta teu ponto heróico e faz outro pulso de ação. Não tem mais ponto heróico. Ah, não, ela joga. Só isso que vai mudar na cena. Tô caçando. Não tô vendo nenhuma vista. Dá pra ele, acelerinho. Não tem, mano. Isso aqui é seu, o que você jogou aqui pra mim? O meu era as duas cobrinhas. Bom, então na verdade isso aí é meu. Ah não, isso era do Champs, o Champs deixou aqui, ele não jogou lá. Não, eu pus aqui pra ele pegar. Larápios. E aí, morreram todos ou quatro? Bom, se eu conseguir sair dele, foram quatro. Se eu não conseguir sair, não foi nenhum. Tô me debatendo ainda nos braços dele. Eu tenho que fazer o teste de agarrar com ele, né? Vamos lá, Champs, teste de agarrar. Força, né? É força ou agarrar? Não, é teste agarrar. É uma jogada de acrobacia ou atletismo. Mano, você não passa de mim da acrobacia nem fudendo, mano. Você não passa dele no atletismo. Eu acho que eu passo, hein, velho. Ó, vou usar atletismo. Eu tá dando 52. É, e passou. Tem o meu passa. Deu 48. Tirei 8 no dado. A cobra na bacia. Fez um Paranauê. Deu uma de Dark Souls ali. A vaca fugiu ainda? Fugiu na força. Se fosse atletismo com atletismo, eu perdia. Mas era acrobacia. Sobraram 3 então, é isso, né? 4. 4? 4. Ok. Tem 4 quase ali, ó. A óbito. Então sobraram 4. Bom, então a Toff, ela tenta se soltar com magia, se ele impede, ela se debate ali, se esquiva, deixa a blusa pra trás e sai. Deixa a blusa pra trás, joga, já. Não. Se livra do Murin, escapa por entre os dedos do Murin, vai correndo, atinge todos eles e aí ataca, consegue matar 4 deles. 3. É, 3 deles. Os 3 primeiros. Três primeiros. Então no caso eu não fiz padrão hipnótico, então. Não, você fez, não consegue dar a magia e o ataque no mesmo turno? Eu consigo se eu carregar a magia no meu pulso, mas não vai dar tudo de ataque. Mas puta, mas vocês estão roubando muito, hein? Quem tá roubando é o Celerinho. Não, eu falei, você consegue fazer isso? Consigo. Aí falei, quantos ataques você dá? Então, aí que tá. Eu tava falando no começo, não morreu ninguém, quem morreu foi vocês. Eu consigo desde que eu fosse sozinho, como eu tive que gastar ação. Então vamos refazer a cena do início, entendeu? Quantos ataques você dá numa ação normal? Vamos, da hora que o Grau chega. Com rajada, 24. Sim, então... Usando a magia, quantos ataques você consegue dar? Tá, tem 3 mortos e 4 vivos. É isso. Porque eu digo assim, se não for o caso, ao invés de eu não usar o padrão hipnótico, usa a Target Orduante. Entendeu? Vou paralisar eles do mesmo jeito. Sacou? O ataque hipnótico. Aí você consegue dar quantos ataques? O padrão hipnótico ele seria uma ação inteira com rajada, 24. Então, esquece a magia, foi atordoado na Constituição mesmo, na porrada. Todos o que eles? Dá na mesma, é. Tipo, o resultado final é o mesmo, mas muda o método só. Uhum. Beleza, matou os 3. Isso. Sobraram 4. Atordoados. Acabou meu pulso de ação. Tá bom. Não dá. Daqui é meu slot, daqui é minha magia que eu gastei. Então beleza, depois da Toff é a vez do Murin. Tá, eu vou voando, então... É corrente, é adamantium. Não é brincadeira. Ah, eu acho que 24 chega aqui. Podia ser. O pilar também. O pilar eu imagino que não. O teto, o chão e as cobras. 6, 8, 10, 12, a corrente de ferro normal? É. A gente tá numa fase de Mega Man. É 2, é 3, 3, 6, 9, 12. Né? E 2 em 2. Eu já tô falando 24, mano. Tudo bem, mas eu tô só falando que a conta que você tá fazendo não é 3, 2, 3, 6, 6. 9, 12, 15, 18, 21, 24. Pronto. Tudo bem, não, eu não tô sim, falando entendi que você falou. Não tô falando isso. Chegou ou não chegou? Chegou! Chegou. Cheguei e vou é que ele fez a conta do jeito errado. Não tem problema. Marie! Vou trocar o primeiro carinho aqui, ó. O atordoado aí. Atordoado o ataque todos é crítico. Todos eles estão atordoados. Uhum. Ataque é crítico. Sim. Ah, então. Você é acertar. Crítico, você... Não, mas você tem. Você tem vantagem, como você tem vantagem, você tem mais 5. Isso. Então 17 mais. Isso é verdade, tinha mais 5. Então 17 mais 5. Peraí, atordoado não é crítico, não. Se acertar, é. O cara tá imóvel. Atordoado não é, ó. Atordoado. Essa criatura está incapacitada. Incapacitada, deixa dar. Incapacitado, aí você nem é incapacitado. Não vou ler. Eu vou ler incapacitado. Uma criatura incapacitada não pode ter ações ou reações. 39. Vocês estão me roubando. Não. Atordoado. Uma criatura atordoada está incapacitada. Veja a condição. Não pode se mover, falar e pode falar apenas balbuciando. A criatura automaticamente falha em... salvaguardas de força e destreza. Jogadas de ataque contra criaturas tem vantagem. Incapacitado. Criatura não pode ter ações ou reações. Não é crítico. Então não é crítico. Cadê o mono? Não, eu sei que tava roubando. Toda vez que nós tava incapacitado, não era crítico. Paralisado é crítico. Você tem mais 5 no teste. Estamos roubando infinito. Então só dando. Você que se não errar. Quem tá com as regras é você. 17 mais 39. Quanto que é a chance? Fala aí. 17 mais 39. 17 mais 39. É stunned, isso é stunned. 56, stunned. 55. Então 55 acerta? 55 acerta. 1, 2, 3. Tá, vai fazer o bagulho de percentual. Como que vai funcionar o bagulho de percentual que eu vou jogar? Quantos dados você joga? 2D1. Aí joga um D10 pra ver a porcentagem? Não, aí você joga 2D8, 2D8 só. Ah, mas... Aqui tem um de fogo também. No caso é independente. Não, mas aí eu já vejo uma porcentagem e põe pros dois, né? Porque vai ser a mesma porcentagem. Pode ser. Somos dois, pode ser. Né? Somos dois. Quanto que é 2D8 e o outro? Joga um D10 primeiro. É, 4D8 na verdade. Joga o D10. 6. 6, então 100%. Então vai no 60. Aí vê, 4D10 é o dano? 4D8. 4D8. Então vê 4D8, quanto dá de dano? 4D8. 24. Qual que é o outro dano que você causa? 4D8. Né? Fogo. Quanto? D quanto? Né? Quanto? É os D8. É os 2D8 junto. Então é 2 e 2. É 2D8 cortante e 2D8 de fogo. Tá, ok. Então beleza. Então é 24. Então, 12 e 12. Que lixo. Mas a força, né? Imagino eu. É, mas o bônus de força. Né? Então mais 39. Não. É, vamos lá. 39. Então 24 mais 39. Que dá 63. Caiu? Vê lá. Não caiu ninguém. Ataque fraquinho desse. O 40 não tinha caído um? Não, não era 40. Eram 30 ataques de 40. De dano. Ia batendo até cair. 30 dividido por 5 dá 6 ataques de 40. Sim. Ou seja, 240 de dano em cada um ali. Não era 40, era 240. Não, é que tipo, foi dando igual, aí começou batendo nos outros 3 de novo. Não. Não caiu ninguém. Nem vai cair. 39. Vai chegar meu turno e eu vou bagaçar. Não tem ação. Você tá atordoado. Ação 46. 46, ação não tem. Certa. Vê lá, vocês que estão panguando aí. Eu sei. Porque não são os caras que vão bater, né? Dezesseis mais 39. 55. Esse foi o segundo ataque. Segundo ataque? Acertou. Não, esse foi o dano, esse porque zarra. Custo de ação. Mais dois ataques. Crítico não natural. 18 mais 39. Acertou. 39 não acerta. 40. Ele vai ser dobrado, né? 40? Não é acerta não. Também. É. Por cima. Só que é dobrado, então. Vai estragar o papel se dobrar. É crítico? É, não é natural. Ele vai dar um ataque nessa hora. 40, 4, 8, 13, 13. D8. Ah, eu não consigo. Tô dobrando o valor, não o dado. Você dobra o dado. Eu faço negócio pra facilitar, você complica, porra? D8, D8. Então dá 26. Mais 39. 65. 26 mais 39, 65. Dando ataque na ação bônus. Ah não, segundo. Vai dar ação bônus. Você queria dar um ataque na ação bônus. Ah, então vou dar um ataque e depois ação bônus. Segundo tá, ataque. O que tomou esses 65 aí morreu. Você já deu. Do pulso de ação? Sim. Não, segundo ataque normal. Você deu um ataque no bichinho lá. Eu usei pulso de ação e tem mais dois ataques. Mas você só deu, você tinha dado um. Não, só tinha dado um. Você deu mais um agora, agora falta mais um. Foi isso. Você tá no segundo ataque agora, aí você pode dar um ataque na ação bônus. Eu vou usar o pulso assim. Você só mostrou, se moveu só, tá ligado? Ó, crítico, não natural. Matou mais um. Foi dois? Dois dead. Dois. Tem mais ataques? Não. Então tira os dois que estão próximo dele aí, estão mortos. Só tem mais dois vivos. Eu parei pra mim, comprei jogador. Pra mim. Sobraram dois vivos. Se eu tiro o crítico, eu acho que estoura a data. Só com 20? Ok, tem mais ações? Se eu tiro 1 e 2, eu posso rerolar o dado. Então a vez da Ciere. Se eu tiro 1 e 2, eu rerolo. Então você, Ciere. Jeff, só uma perguntinha aqui. Aquela habilidade que você falou do... Que eu falei pra você do negócio do machado, que eu pus a essência do machado, da runa do primórdio no machado. Quem foi? Daí você passou pra mim aqui que o dado começava em D12. Aí eu não lembro, você lembra como que ele tá funcionando? Coçou muito as costas. É que eu não lembro o que que eu... Nossa. Toda vez que você tirar um crítico, você vai rolar o D12. Ah, tá. Sim, se der 1 ou 2, o D12 ele cai pra D10. Se der 1 ou 2, cai pra D8. Cara, vai assim aqui, até... Não tô zoando, pra acabar os dados. Acabou os dados, o negócio... Eu ia voltar na parede de fazer assim, igual o cachorro. É. Oi. Você. Oi, tudo bom? Ah, eu já andei. Você, minha amiga. Eu vou soltar a menina. Dali? É, eu vou cortar as correntes. Como você vai cortar as correntes? Dá pra ver que tipo de metal é? Metal as padrão? As correntes brilham, emanando magia. Ah, as correntes brilham. Ok, aí é diferente. Muita coisa. Que tipo de magia? Dá pra saber o que é? Tá. É um campo de magia. Dá pra cancelar um campo de magia? Com outro campo de magia, né? Que anula, um anula o outro. Não era assim que funcionava? Mas continua sem um campo de magia. Por que eu posso dar de spell num campo de magia? Não. Não pode dar de spell num campo de magia. Então! Porque se eu tô fora de um campo de magia, eu posso dar um campo de... Um dispel. Mas se eu tô não, dentro, não vai eu dissipar posso. O campo de magia. Por que não? Porque não funciona assim. O campo de magia não é dissipável. Como não? Não sendo. Tá na regra. Não é. Fazendo isso. Você quer que eu pegue o livro pra ler? Não, não precisa. Eu vou acreditar em você. Nossa, eu vou pegar um livro agora. Eu falei que eu vou acreditar em você. Porque ele também tá em dúvida. Porque ele tá no Zaz também. Porque ele tá no Zaz, então... Não, eu vou acreditar em você. Spells and magic. Ele tá com medo de se trair. Such as dispel magic have no effect on the sphere. Muito obrigado. Porque sim, é invisível. Nossa. É um segundo motivo. Mas eu vejo. Ela vê o bagulho do brilhar. Mas mesmo assim não funciona. É por isso que eu falei assim, somente efeitos criados por um artefato ou uma divindade. Vamos poder afetar isso. Like, similarmente, esferas criadas por cantos de magias diferentes não se anulam. É o último parágrafo. Coisa. Mas você pode usar a runa da criação e reverter. Do primórdio. Sugar. Aí tá dizendo que um item funciona? Não. A não ser que não, se for criado quando ele divindade. Entra, ele é suprimido. Não. Ele funciona na área. Tipo assim, vamos supor, você cria um artefato na área anti-magia. Só você usar a runa do primórdio e fazer bem de anular magia, aumenta a magia. Pelo que eu entendi, foi isso. Usa a runa do primórdio, não é. Não, o que ele fala é que criaturas, coisas mágicas, são criadas por magias, quando eles entram no campo de magia, eles são suprimidos. Depois, não, quando eu quero saber o que o Jeff falou, que o que pode, só um deus ou o que mais? Magias e outros efeitos mágicos, exceto aqueles criados por um artefato, uma divindade, são suprimidos na esfera e não podem protruir, não sei o que é isso. O que é um artefato? Sim. É um tipo de item especial aqui. É um item com nome. Um item... Tipo, Olho de Vecna. Olho de Vecna. É um artefato. Ah, entendi. Tipo um item criado por um deus. Cleo Orzaz. Vocês estão cheios de artefatos. Exato, você não roubou o cajado da menininha lá no bagulho? Baco de Helena. Isso não é anulado. Os itens que Rondi forjou pra vocês são artefatos. São? São. Mas ele é um deus menor. Mas é um deus menor. Mas nenhum dos nossos cancela mais. São artefatos, foram com deus menor, se banharam no cachoeira da caverna do dragão. Mas eles também não cancelariam, né? Eles poderiam ser usados lá dentro. Então nossos itens podem ser usados no campo de magia. Basicamente. Sim. E todo esse tempo o mestre roubando nós. Não, sim. Os itens. Olha aí. Tá roubando. É, o machado vindo ao meu mundo. O machado do Murray funcionaria sempre. O machado do Murray sempre funcionou. Ah, não. Não, porque existem campos anti-magia especiais. Existem campos de nulificação de runa. Isso, agora os beholder, whatever. A gente pode sair dançando. Posso meter a perna dentro do olho, fica dentro do olho. O olho de beholder não cancela um campo anti-magia. O olho de um beholder comum, não. Não, não cancela um campo de magia. Um fioquinho recém-criado porque... ali. Não, mas um... Porque um... Cancelar um campo de magia? Não. Um anti-magia não cancela outro. É. Antes é. E o seu não foi criado por um deus. Antes é passado. Você quer voltar pro projeto de edição? Não. Tem que ir pra frente. Vamos pro Tormenta 20, é mais legal. E aí, o que você faz se ele? Um morda corrente. É uma corrente, tipo, um campo de magia não vai me impedir de cortar ela, enferrujada. Padrão. Pega o Grel que tá caído no chão ali e bate com o braço dele na corrente. É, exatamente isso. Eu vou bater nesse idiota com esse outro idiota. Bater nesse idiota com esse idiota. Basicamente, ué. Gata os bracinhos do Grel e faz assim, ó. Fatia a corrente. Um lango-lango, isso aí que porra aqui. Faz assim com os bracinhos do Grel. Ou usa a runa do primórdio e desmaterializa a corrente, ou bota a corrente como se fosse... É, usa uma runa, né? Se for usar a runa do primórdio, você suga o campo de magia. Usa a runa da destruição, desintegra a corrente. Então, foi o que eu pensei. Eu vou destruir essa bosta, então. Vou usar uma destruction aqui, então. Se eu posso. Aí ele destrói a minha também. Aí a culpa não é minha. Ah, é da runa. É da runa. Não é de todo mal. Eu vou usar a runa, eu vou destruir ali, foda-se. É, a gente vai ter um problema B, né? Porque daí vai chegar o turno dela e ela vai ver a maldade da outra. Não? É só uma corrente. Eu sei lá, não sei quanto que dentro eu preciso. Dentro do seu grau de maestria você consegue. Você dá 2d6 de dano? Não. Quebrou. Runa da destruição. É porque corrente tá no tipo de um deus, né? Às vezes e aí a corrente lá é desintegrada. Mais, né? E aí a elfa ela cai. Abre os olhos assim. E se apoia, vai na sua direção tentando se apoiar em você. Ah, eu tô aqui aí longe, ela não cai dá aqui, pra ó, se apoiar você em tá mim. Você tá longe? Eu não chego! chego lá! Quem que tá perto? O Griel caiu! Se ela cair, ela morre! Ela toca! O Griel caiu nas cobras, que legal! Ela ficou tete a tete. As cobras tá passando por ele! Abraça você! Ó, Toffin histeria! Toffin histeria! Olhando pra ela, que é pura maldade! Pô! Threat detected. Uma ameaça foi detectada. Aí eu viro pra você, você tá bem? A ameaça! Você pode tirar a sua própria venda, tira... né? Ai, mais ou menos. Estou fraca. Preciso de ajuda. Preciso de cura. Me ajudem. Sou pobre em defesa. Ela está mentindo. Eu falei assim, pobre em defesa também não, né, minha linda? A gente também não é trouxa. A gente só dá mais morte. Você tem mais ações? De inteligência, eu tô sabendo que você tá mentindo, minha filha. Eu posso ter bônus se eu quiser. Vai fazer uma ação bônus? Acho que não. O Jeff, eu viro e falo, até eu que sou mais desprovido de inteligência, sei que você tá mentindo. Venta outra aí, filha. E ainda bem aqui no tempo de Zaz, mano. Tá passando a toca, tá tranquilo. Ai, obrigada. Obrigada, mocinha. Você me salvou. Chaminhas no olho da Toff subindo. Não. Sou eu, acho. Chaminhas no olho da Toff subindo. Era pra ser o Griel, tá caído. Não, eu acho que é a vez dos caras. Os caras estão caindo pelo ar. Mas ela tem. Ela tem. A ação dela foi pra cima. Vez dos... Porque se ela cair aqui, ó, ela morre. Vez do relógio. Ah, ele tá vendo um monte de cobra sendo fatiada. Vez do relógio. Vez do relógio. Hein? Semana passada até a vez do queijo. Hã? O que é finalizar? São 8 horas. Tá bom. Só vai demorar. Vai demorar? Tem dois caras. Vai demorar. Tá bom, hein? Tá bom. Vai demorar um pouquinho. Vamos finalizar então. Tá bom. Nossa, que desânimo. Para finalizar, é que a gente queria saber como terminar. É que você não, deu, você não, deu, cena, pra, é que você não deu o gancho pra ela, né? Então eu vou dar o gancho pra ela. Os Sazitas, eles atacam vocês. Mas eles estão atordoados. Eles não atacam. Eles não têm ações. Quem disse? Eles não têm ações. Quem o atordoamento disse? Da Toffa. Foda-se esse atordoamento. Eles não estão atordoados. Não? Não. Tá bom? Cortou o atordoamento para por eles. Eles são obliterantes, eles são entrópicos, eles não ficam atordoados. Fica assim, viu? Ficam? Fica assim. Fica não! Ok, eu ataco vocês com mais 56. Certo. Vou bater no Murin. Tem dois só? Só. Flanquei o Murin. Tô descendo a lenha nele. Tá não, você passou, dou um soco na sua nuca. Não, eu dou a volta pelo outro lado. Eu acerto, mesmo jeito. Acerto sim. Você pode acertar, mas você não tem direito de tentar. Pronto. Acertou, João. Eu acerto do mesmo jeito. Tá, quantos ataques eu faço? Ah, são 4 cimitarras com mais 56. Com vantagem ainda por cima. Que divertido. Desvantagem é porcentagem, né? É no então Murin. São no Murin. 8 ataques no Murin com vantagem. Murin. Primeiro ataque. Coloca a menina na frente. Qual que é a sua CA, Murin? 76. 76? Eu sou certo com 20? Uhum. Pois é, você não acerta, você decepa com 20. Oh, nooo! Crítico duplo. Crítico duplo. Tô. Quero duas. Que é duas? Nada! Ai, você vai dando? Vai ser tonto! Escolhe o maior aí, filho. Escolhe o maior. 2. 20. 3. Duvido que não tô 20. É só pra não ver se ranca 4, um pedaço mesmo. 5. Vou tirar aqui a sala. 6. Oh, yeah. 7. Agora, hein? Liga no rachixe. 8. É só com o branquinho que dá certo. 9. É só com o branquinho que dá certo, Jé. 10. É só com o branquinho que dá 8. Certo. É só com esse branquinho. Segura o rachixe. Não, é se liga no rachixe, malandro. Ok, acertei só um. Vai explodir, eles vão tomar dano do mesmo jeito. A armadura vai explodir. Aqui agora, é crítico. Criticozinho. Os críticos já vai fazer armadura explodir. Que? Vezes 8? Que? Você é louco? É que 22. É, vezes 3 só. Opa. Aqui eu vou recuperar meu... portal que eu fiz, né? Com uma magia de nono nível. Deixa eu ver aqui quanto que o dano da armadura. Mais 27. Nove pontos de dano cortante mágico, Morin. Só? É impossível. Meteu o Thanos agora. Impossível. Não. Eu tenho mais 27. Eu tenho 29, é X3. Ah, é verdade, é X3, eu esqueci. Peraí, tirou meio, não dá? 29 vezes 3. 967. Exato, traindo ele. 87. 87. 87 pontos de dano cortante mágico. E aí, dano de veneno. Quanto? Que não multiplica no crítico, infelizmente. 86? 7. E são 4 de 10 pontinhos de veneno. Então, 87. 18 pontos. 6, 24 pontos de dano de veneno. Salvaguarda de Constituição CD38. Não, 48. Tá. Joga a salvaguarda. Joga a salvaguarda. Constituição? É, 48. Ficou bom. É. Deu 38 mais 8. 46. Mais então, um meu, 47. Não, você já tá somando, tá somando esses dois. Então, o meu é mais um só, não é mais 5 não. Passou ou não passou? 17, não, não, não. Passou ou não passou? Não. Valeu por dois. Valeu? Valeu. Boa. O Gabriel tá na mesma. Então, esses 87 é só de um só, só de um primeiro. Foi só um ataque. Tá, mas é que tô... Salabada. Foi errado, te deu raiva. Pessoal, lapada. Tome. Por dois. A moça, ela olha pra você, Toff. Ah, oh, não! Ajude seu amigo! Ele está apanhando! Ele está apanhando! Olha lá! Olha lá! Você olha pro seu amigo? Não. Não? Tô vidrado nela. Olhou pra mim e armadura já senti a maldade vindo dela, já. Armadura não explodiu. Não, primeiro a gente vai cuidar dos seus pecados. Você é uma pecadora. Merece ser. Velocidade dobra. Ela se teletransporta pra cima. Só que não é mais essa mocinha aí. Exato. Isas! Isas! Isas! Eu vou com o Chaves. Só que é maior que esse aqui. Beleza, eu vou pôr um dragão, um bengala no rolê, velho. É um dragão. Olha, esse é um bengala aqui. Do vazio. Não, não é que aparece, não. Que da hora, eu tenho um desse! Passo das brumas. Quê? Eu tenho um dragão do vazio. Você tem um dragão do vazio? Eu tenho! Ah, mas isso aqui não é um dragão do vazio. Isso aqui é um dragão negro. Pra mim, muito bem achei, mas o cara falou que é um dragão do vazio. Que aperta o botãozinho e é um dragão negro. É uma dragonesa negra. É, uma dragonesa negra. Que ela olha pra vocês e fala: destruição final! Mortes ocorrerão. Não vai ser nossa. Ah, já tem um aqui. Já tem um aqui! Destruição total. Dispara uma rajada de energia, um local escolhido, até 100 metros de distância, qualquer criatura de energia no raio de vida vai ser bem sucedido, uma salvaguarda de construção. Ou sofrerá 250 pontos de dano obliterante. Amor, eu vou reverter pra você isso aí. Hã? Eu vou reverter pra você isso aí. Toma nas costas, na nuca. Reverta? Eu reverto, então. Eu reverto pra você de volta. Eu reverto de novo, porque eu tenho outro aqui. Só vai criando um portal, velho. Anula a menos que pague 2. Só peraí, hoje, peraí, peraí, peraí. Só hoje. Não dá pra fazer isso. Por quê? Isso é efeito em área. Agora dá. Agora dá. Você não tem mais ponto heróico pra reverter pra mim. Tá bom, eu não reverto pra você, mas eu uso proteção do vácuo. Tudo bem. E eu não tomo dano. Ainda assim, o raio de alcance é de 18 metros. Não tem ninguém perto de você. A 18 metros não, tem só os dois trutinhos aqui. Tem certeza? Talvez derrubaram ela aqui. Olha, é. 18 metros vai pegar no Warren. Ó, 10, 10, 9, 12, 15, 250 pontos de dano. Só se assim. É. Ó, só assim. Aquele pé ainda e sardável. Aqui, pega só assim, mas se é o dano de 18 metros, você vai tomar também. Ela é imune. Eu vou fazer a mesma coisa que ela, então. Desproteção do vácuo. Porque eu posso. Vai pegar em mim e nesse bicho aqui, ó. Esse faleceu. Já tá caído já. 12 polegadas. É, eu sou... é só. Não, esse aqui tá em pé. É os dois que estão flanqueando. Esse, é verdade, os dois estão flanqueando o Murin. Verdade. 12 polegadas. Não. Você vai dar e quem vai redirecionar é a Tamires. Que é pra trás dela. Não. Sim. Se você tá revertendo, o dano é nela. Sim, mas aí não é da boca dela, é da onde eu tô dando dano nela. Abre o portal e sai do outro lugar. Isso, eu que escolho de onde sai o portal. Não, sim. Sempre. Como que não sou eu que escolho de onde sai o portal? O Grião tava tomando na nuca os portais usados até agora, você vai tomar só. Ah, a frase foi engraçada. Vamos lá. Tomando na nuca os portais usados. Vamos lá, dá a treninha. Se são dois, é um negócio que vai fazer assim, né? Então já perde 1,5 metro ali. Você falou que é quanto? Quantos centímetros? É 12 polegadas. Eu vou permitir porque você gastou ponto heróico. E porque isso aqui normalmente não poderia ser feito. 12 polegadas, vamos lá. Trava sua porta. Acabou, pronto. Enfim. Onde é que você tá? Tô voando aqui, ó. Beleza. Não chega em ninguém. Entendeu? Eu sei. Então tá ótimo. É o que eu tava medindo. Não chega em ninguém. Ia chegar em mim, cuzão. Não chega em ninguém. Não quis pousar no meio das cobras. Não tem mais pontos heróicos. E foram os dois recursos de defesa. Pois é. Destruição total é minha ação. Agora eu tenho que usar minha ação bônus. É. Aquela distância, não sei se tem alguma coisa. Que interessante. Ah, pode fazer os pifos dos pinacol. Que interessante, eu não tenho ações bônus. Você não tem ações bônus? Não. Eu sei como é uma bosta isso. Tenho muitas reações. É. Geralmente. Ações bônus não. O dragão só tem uma ação que é quando você dá o ataque. Não tem ações bônus. É que geralmente depois de uma devastação total não precisa fazer mais nada, né? Não precisa fazer mais nada. Normalmente. Não precisa fazer mais nada. Porque esse dragão não contava que ia ter uma... uma Ciere. Aqui. O pessoal nunca conta que alguém já foi um seguidor do vazio. Lógico. Essa é a vantagem de vocês. Olha que bonitinha ela. Eu acho. Caramba, só três páginas de ficha. Tá porra! Tá incompleto. Ainda tá incompleto ainda. É ficha em fogo. É, eu tava aprendendo a fazer no programa. Ok, não tem mais pontos heróicos. Posso gastar um D20? Não. Gastei um D20. Se for assim, eu vou gastar todos os meus 9 D20 aqui. Gasta aí, depois você rola teste como. Que recurso? Eu tenho mais. Não tem, não. Tem uma caixa aqui lotada. Beleza, depois da dragonesa. Aí acabou. Aí vem o Silerinho. Agora podemos encerrar? Agora sim. Se quiser. Podemos encerrar? Que agora vai longe. Vai longe. É só um dragão. Ah, só. O bichinho tem 570 de vida. Quem? Os bichinhos. Você acha que ela vai ter quanto? 2.000. Errou. Olha de novo o seu rastreador. Joga o grial em cima dela e fatia no meio. O rastreador. É. Olhei de novo. Não, faz o gesto no rastreador. É mais de 8.000. Vou recuperar uma habilidade. Que eu posso. Caixinha, por isso. Caixinha essa? Caixinha. Você vai querer gorjeta agora? Se quiser. Cover artístico. É claro. Muito bem. Muito bem. Valeu. Deixa o pilantra, queria matar nós isso. É a traição, né? É. Com certeza. Mano, eu vou ficar com esse aliado Dark aqui na minha... Tudo bem. No meu negócio, tá? Imagina que sou só eu que vou usar ele. Certo. Ah, isso é provável, você não vai deixar ninguém mais usar ele. Exato, é meu. Ninguém conhece ele também. Na verdade, tem outra pessoa que vai usar ele. Quem? A Netflix. A Netflix é. Mas não acabou? Acabou, mas a Netflix ainda tá usando. Ela ainda tem os direitos autorais. Um monte de cartinha não usada. Nossa senhora. Não teve aqui, não teve plagiação depois.